Hemisphere. Eu vou acabar com o Kakaroto e depois eu vou atrás de vocês. Esse programa é de mais de 8 mil! O seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa em geral. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto e hoje é dia de morfar. Será que não? Será que sim? Opa! Ó, gente, jagunçaiada do meu coração, aqui é Jota Santos e eu. E eu esqueci de novo a abertura. Bom, gente, hoje a gente vai fazer um especial onde a gente vai contar para vocês a história dos nossos tão famosos e tão maravilhosos Super Sentai. E hoje a gente tá trazendo convidados de carbo e elegância. Primeiro de tudo, Ikari Senpai, cosplayer de Super Sentai, seja muito bem-vindo à brincadeira. Opa, aí pessoal, Ikari Senpai, cosplay de Mega Red. E valeu aí pelo convite aí, eu acho. E vamos responder a pergunta do pessoal aí, sobre o clássico e o Super Sentai, que é mais a minha área. Com certeza, só desculpa de seguir de uma hora. Ainda bem que foi, né? Né, vamos lá. E também, vindo do Nippon Super, do Animax e do Toku Drama, Atlas. Seja muito bem-vindo aí à brincadeira, mano. Que drama? Do que drama? Acho que você entendeu. Você está no espírito do humor, tá entendendo? O Jota traz humor. Valeu aí pelo convite, Jorge. Atlas aqui se apresentando, com esse projeto todo de Tokusatsu. E hoje, né, falar de Super Sentai, que é a franquia que deveria ser patrocinada por uma marca de açúcar, pois a união faz a força. Né? Nossa Senhora! Casal B, manda um abraço depois dessa. Bom, vamos lá. Jota, já que fala, você vai ser o orelha de hoje, traz pra gente o que é o Super Sentai e a premissa das séries de Super Sentai que está na pauta, para que os nossos ouvintes fiquem na mesma página que estão os nossos especialistas. Olha, Super Sentai é uma franquia de séries de televisão voltadas para o público infanto-juvenil que foi produzida pela Toei desde 1975. Trata-se de um grupo de heróis que ganham poderes especiais, roupas de cores diferentes, garbosas e elegantes, possuem um arsenal e possuem mechas, robôs gigantes maiores do que as armas. Você entendeu errado. Os mechas são as maiores armas deles. Puta que pariu, pra que isso? Possui mechas e acabou, são uns robôs gigantes, fodásticos da vida. Acontece que eles têm as armas, alguns juntam as armas, e a maior arma de cada um deles são os robôs. Claro que a gente não pode falar isso dos primeiros, né? Um grupo de 5 pessoas genéricas que se vestem com roupas muito apertadinhas e ganham poderes com capacetes enormes. Eles ganham armas de plástico, né? Essas armas de plástico soltam faísca quando batem nas pessoas, que não sangram, soltam faíscas, né? Quando eles estão se lascando de apanhar, eles juntam as armas, faz uma power bazooka, que destrói o bicho, vem um Giodai, atira no bicho, o bicho cresce, fica gigante, eles puxam os carrinhos se transformam no robô, e o robô mata o bichão. Pronto, tá reduzido. E funciona há quase 50 anos, hein? Pois é. Gente, pois é. Bom, gente, como tudo no Japão, como todos sabem, nós temos as séries divididas entre as eras Showa. A era Showa, ela é entre 25 de dezembro de 1926 e 7 de janeiro de 89. A era Heisei, que é entre 8 de janeiro de 89 e 30 de abril de 2019. E a era Reiwa, que é a era atual, que vai do dia 1 de maio de 2019 até hoje. Ainda tá falando. Exatamente. E aí a gente vai citar cada uma das séries e a gente faz um comentáriozinho sobre cada uma delas. Beleza, pessoal? Primeira, a primeira de todas é a Himitsu Sentai Gorenja, que em tradução livre fica como Esquadrão Secreto Gorenja. Isso. E teve seu início em 1975 e tem como temática espionagem, e como todas as séries daquela época, tem episódio pra caralho. 84 episódios no total. Isso aí, primeira série, teve um super sucesso, então foram esticando, tipo o Kamen Rider antigo, foi esticando até 98, novidade, o povo queria mais daquilo, né? Eu achava bonito eles por causa das capinhas do Shazam que eles usavam, né? Não, o que é mais interessante... que bate na bunda, né? O mais interessante, eles têm um negócio que nenhum vermelho mais reprisou depois, que é o vermelho do Gorenja. Ele utiliza um chicote. E nenhum outro vermelho reprisou mais isso. O vermelho virou espada, né? É, basicamente a maioria é espada. É, a maioria é espada, mas... Pode dizer que o Joe Eagles e o Joe Odia tem meio que um chicote, né? Porque a espada dele, ela vira uma parada meio chicote. Então, dá pra considerar. Ah, entendi. Isso, Zio Odia, né? É Zio Odia, eu tô vendo uma imagem aqui dos Gorenja e eu percebi um negócio legal, que é o uniforme deles são numerados, né? Tem um Vzinho, dois Vzinho, três Vzinho. Sim. E o mais legal é que o golpe especial deles é uma bicuda de bola de futebol, velho. É um barato. Isso. Meu Deus do céu, não estraga. Não, a primeira cena de Gorenja é o cara jogando futebol, pô. Bom, primeira cena da série é isso. Era muito bom na década de 70, velho. Pois é, não, mas é isso mesmo. O mais legal é que, assim, as séries mais antigas, elas trazem a base do que é, mas também trazem muitas coisas que o pessoal deixou de lado faz muito tempo. Tem coisa que não é mais usada, não. Tipo, você matar o convidado no episódio, né? No episódio. Você não deixa o cara viver mais no episódio, não. Morre ali no primeiro episódio que ele apareceu. É um cara que tá com problema com o Império do Mal. O Império do Mal, sei lá, sequestrou a irmã dele. E ele morre ali mesmo. Igual as séries não procedurais de investigação da Universal. Né? O cara é convidado pro episódio, o cara morre e no final do episódio vai embora e não volta mais nunca. Exatamente. É essa pegada. E esse daí, se eu não me engano, é um dos poucos que tem temática de espionagem, né? Se não o único, né? É, assim, mais forte e tal que... Na verdade, tipo, a temática de espionagem, eu acredito que são dois. E no caso é Gorenja, de 75, e GoBusters, de 2012. Só que GoBusters é um negócio misturando espionagem com tecnologia, né? Sim, Isso. Sim. É de vírus e tal... Aí a gente vem com a segunda série, que é o Jack Dengekitai, Esquadrão Relâmpago Jack, de 1977, cujos temas eram cartas de baralho. Ah, meu Deus. É a segunda série da franquia e a última criada pelo Shotaro Shinomori, né, que é o criador do Kamen Rider. Só foram criadas duas séries. Pelo Ishinomori. São as duas primeiras, inclusive, que é o Gorenja e o Jack. Inclusive, se vocês notarem, Jack, cada uma das iniciais é de Valete, Ais, Rei e Dama. Olha só! Isso. Só que em inglês, né? Joe, Jack, Ace, Queen, King. Exato. Cara, mas... E a menor série da franquia, durou só 35 episódios. Exatamente. E o principal era branco, né? Isso, tem lá os quatro primeiros que tem cores específicas, mas chega lá o cara pra ser realmente o maior líder, ele é branco, né? Ele é o cara que tem todos os poderes juntos, etc. O Big One. Sim, e aí... E o mais legal... Aham, sim. E o mais legal disso tudo uma curiosidade que eu já vou largar de bate-pronto é por que todas as séries de Super Sentai tem como o primeiro líder o Ranger Vermelho, vamos dizer por esse nível, e depois ele é substituído ou sofre um upgrade para o Ranger Branco. É a bandeira do Japão. É série japonesa, vamos dar moral para as cores do nosso país, né? Certíssimo. Se fosse aqui no Brasil, o líder ia ser verde ou amarelo. Que nojo. Pois é. Cara, o Capitão 7 é azul, cara. Deixa azul na parada. Então. Vou lembrar de Capitão 7. Cara, você foi longe aí, viu? Né? Pois é. Eu, aproveitando, fazendo um jabazinho meu fora de hora, eu fiz um conto de Super Sentai em que o primeiro líder é azul e o segundo líder a segunda líder é branca. Por motivo então, você tá argentino? Sentai brasileiro, né, velho? Que azul e branco só lembra dos argentinos. É, lembrando que o Brasil também tem azul e branco, né? Vamos lá. Pra terceira série... Oi, antes disso, Short. Você me disse que é do mesmo criador de Kamen Rider Black, não é isso? Não só de Kamen Rider Black, da maioria deles. Pronto, o Shotaro Shinomori, ele é responsável por grande parte das séries de Kamen Rider. Eu vi uma característica marcante aqui. Aquele cinto do tamanho do mundo que eles utilizam. Um cinto forte terrível, cara. Mas tá aqui, ó, tá presente aqui. Sim. Cinto de Jaca e de Gorendia são realmente uns trambolhos. pra variar, né? Se você pegar ali, o Jaca e o Gorendia, eles são contemporâneos dos primeiros Kamen Rider, cara. Exato. Eu queria ver o Ikari vestido de Jack. Do Jack do ia ficar bacana. Olha que eu já pensei nisso. Eu tinha escolhido até o Big One pra ser feito, que é o que eu mais curto. Olha que beleza. Dia. Olha que beleza. Agora, usa um tecido mais grosso, porque você vestiu um macacão branco, é a mesma coisa que não vestir nada, né? Problemas que cosplayer enfrenta. Vamos lá, gente. A terceira série e a primeira série que não foi criada pelo Ishinomori, né? O Ishinomori parou na segunda. É o Battle Fever J. Em tradução literal, Empolgação de Batalha J. É a primeira. Ele foi lançado em 1979. E tem como temática países e dança, com 52 episódios. Eu fiz a minha lição de casa, Atlas. Tá perfeito, cara. Aí Battle Fever, ele foi ali uma parceria da Toei com a Marvel. A Marvel deu uma ajuda em algumas coisinhas e tal, uns toques, mas a Toei manteve o básico da série Super Sentai, que é ter esquadrão, cada um com sua personalidade, sua cor característica, né? Mas eles tiveram a divisão dos direitos autorais dessa série. Sim. E foi meio que uma tentativa de alguma maneira levar para o Ocidente já um Super Sentai, mas não deu muito certo, né? Ficou restrito mesmo ao Japão com o Battle Fever J. Sim. Inclusive, mano, Battle Fever J é a primeira série da franquia Super Sentai a ter um robô gigante. Coisa olha, que veio da parceria anterior com a Marvel, que foi o saudoso Spider-Man, o Nené japonês. Aí, emissário do inferno. Foi o criado Element nessa série, que foi numa colaboração da Toei com a Marvel. E essa série, o que chamou muita atenção foi justamente o fato do robô gigante. Pra vender mais brinquedo, claro, né? Ah, e isso foi levado pro Super Sentai. E aí que eles começaram a ser chamados de Super Sentai. Exato. Exatamente. Lembrando que o Gorendia e o Jack, o Gorendia, ele tem uma daquelas naves gigantonas que chega atirando. Se eu não me engano, eles têm um super canhão que dispara, coisa do gênero. Confirma pra mim, Atlas. Canhãozinho pra eles mesmos, não. Realmente só tem armas do Vale Bloom, do outra nave que eles têm depois, mas eles mesmos não. Quem vai ter um canhãozinho já é o Jaka. Eles usam lá duas rodas, a parte do meio do canhão e a bala e pronto, né? Que são quatro primeiramente, então é só isso. É duas rodinhas, o tubo do canhão e a bala, eles botam lá, atiram, uma coisa bem simples, assim. Nada elaborado como vem de ser depois nas outras séries. Que é umas armas interessantes que giram, vão para um lado, para o outro, se encaixam e tal. É, exatamente. É impressão minha ou o robô deles era baseado no... nas armaduras de samurai ou naqueles besouros Hércules com aquelas antenas que parecem um machado? Totalmente, baseado em armadura samurai, né? Afinal, japonês e besouros adoram também insetos. Pode falar aí, cara. É, os japoneses desde sempre gostam muito desses besouros kabuto, sabe? Então, não é surpresa nenhuma você ter isso. A quarta série, que foi em 1980, o nome dela original é Denshi Sentai Denziman. É, por tradução livre, Esquadrão Eletrônico Denziman. É, tem como temática astronomia e eletrônica, 51 episódios. Isso aí, galera que do planeta Denzi. É a primeira série da franquia a ter o uniforme mais padronizado e no estilo que conhece, praticamente. Ah, então, desde Denziman, a maioria é tudo sincronizado. Uniforme. Olha aí que beleza. Lembrando que a gente pode observar isso em todos os Super Sentai, os únicos duas cores de Ranger que nunca faltam é o vermelho e o azul. O restante varia absurdamente. E é um uniforme que parece mais militar, né? Por ser mais padronizado. E tem uma maravilhosa de um echarpe charmosíssima no pescoço. Que coisa mais linda, velho. Pois é. Exatamente. De Battle Fever J até o Dynaman não. Até Double V. Eles usam ainda echarpe, né? Porque tem também um motivo histórico, um motivo cultural. A echarpe no pescoço é uma imagem heróica, no tempo, né, que aconteceu a coisa, hoje em dia não é mais heróico, é mais heróica dos kamikazes japoneses, né, que eles pilotavam e usavam cachecóis na pilotagem, então aquela echarpe voando ao vento assim, era uma imagem heróica naquele tempo do povo japonês, hoje em dia não mais, né, porque eles viram que não foi legal aquele negócio de kamikaze, Segunda Guerra, etc. Pois é, exatamente. Só o pessoal lembrar o que aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial, lá por volta de 1945. Vamos lá, a próxima série que a gente tem aqui é Taiou Sentai San Vulcan, em tradução livre, Esquadrão Solar San Vulcan. É de 1981 e tem como temática animais representando exército, marinha e aeronáutica junto com energia solar. Tem 50 episódios. Inclusive, se eu não me engano, esse daí tem tema do Kushida, não tem? Isso. E chapança. Agora, assim Ó, o pessoal do TokuCast já mandou em chapança. eles estão ligados. Tira uma dúvida minha. Visualmente falando, olhando assim pra estrutura, pro robô, pro mecha deles e pro uniforme, me lembram muito o Dengeki Sentai Changeman. Sim, nessa época aí... Tem alguma relação? É porque o Changeman veio depois, então o Changeman utilizou a referência, né? Porque, assim, até a posição de transformação deles aqui parece muito com os do Changeman. E os Changeman, você sabe, né? Eu sou a putinha deles. Então, o legal é que o TokuCast fez um comentário ali, tanto que o Stan Lee gostou tanto de San Vulcan, que eles levaram, ou quase levou o San Vulcan para os Estados Unidos. É verdade. Claramente. Ele tentou. Fez o que o Sabon ia fazer alguns anos depois. Ele tentou levar o San Vulcan para adaptar para uma série para o público norte-americano. Inclusive, isso aconteceu logo depois, né, Ikari? E assim, quem quiser saber mais dessa história, tem um documentário muito bom na Netflix. Que marcaram época. E nessa série tem um episódio falando sobre isso, né? Que é um episódio focado em mais mostra para a gente. E esse outro também muito boa, que é a Marvel 616, que fala também do Stan Lee, como ele gostou dessa série japonesa e tal, o Aranha Japonês. Então tem duas séries muito interessantes para você entender como é que foram as coisas nos bastidores. Se vocês tiverem um link para esse documentário, sobre essa questão que vocês citaram aí, se vocês puderem depois disponibilizar esses links aí, eu agradeço para poder colocar no post. Sim, sim, eu procuro aqui e coloco para a galera poder ter acesso. Agradeço. Outra coisa sobre... Fala. Não, fiquei curioso, eu quero assistir esse negócio. Ah, sim, vamos te passar, não se preocupe. Outra coisa sobre Sam Vulcan é que é o primeiro robô que faz gatalha, faz a junção. No robô anterior de Denziman, ele só se transformava. Era uma nave, né, que dava, virava para um lado para o outro, virava um robô tamanho humano. Em Battle Fever G, o robô já vinha pronto, não se juntava com nada, já era, né, o samuraizão assim, pé. Mas já em São Volta começa a questão de pega dois veículos, vira para um lado, vira para o outro, se encaixa, robô em tamanho humano. Essa é também a inovação que São Volta trouxe. Qual o nome desse negócio que você falou aí, de juntar? Gatai. Ah, Gatai. Ah, é porque eu pensei que tinha falado que é o primeiro robô que engata, né? Que engatai, assim. Nossa. Olha, de repente, as línguas, né, se influenciam, porque sabe que no Japão, pan... é pão porque vem do português, né? A influência que os portugueses estavam lá em 1500 e tanto e tal. Então tem essas coisas também. Uma palavra e outra vem de português e tal. É o primeiro robô que engata, que vai lá e faz um engatar. E eu falo assim, oxe, gente, eles estão engatando também. A gente engata porque eles engatam, né? Se você, assim, o gatai, ele vem... O japonês, ele diz que é basicamente uma mescla. Vem do inglês bird. Então, se você utilizar a palavra engatar em português, que o som é similar... O significado não é tão longe. Exatamente. Uma então, coisa desse... O único robô que... Fala aí, Kai. O único robô que faz um gato desse jeito que ele pensou é o robô do Tokyuji, né? Porque, se você já viu aí, provavelmente tem um GIF. Tem um GIF, né, que a parte... Eles são frangos, né? Então, tipo, a parte do meio do trem, ela levanta de baixo pra cima. Aí fica aparecendo outra coisa, tá? Olha a revistinha aí. Olha aí. O cara já tá pronto, tá vendo? Bom, continuando aí com a próxima série de 1982, Dai Sentai Gogo 5. Grande Esquadrão Gogo 5 em tradução livre. Ele tem 50 episódios e tem como temática, civilizações antigas, ginástica rítmica e pedras preciosas. E por coincidência, eu tava hoje revisando a matéria sobre Google. É fácil que confunde com o outro e a pronúncia, né? Gogo 5, Gogo é bem difícil. Enfim, é o mais antigo. É que esse daqui a gente pode utilizar como Gogo 5, Gogo de óculos em inglês, né? Exatamente, vou usar um deles aqui, deixa também. Sim. E aí, o pessoal do TokuCast, que eu imagino que seja o Gilzão, porque isso daí a piada é dele, eu imagino. É. Porque ele falou que o robô de Tokuger é o Kid Bengatai. Ah, papai, viu? Esse é o robô que quando aparece, o mundo corre. Bom, você não correria? Eu mereço! O cara derrota a sua transformação, velho. Levanta assim, gatai aqui o caralho, velho. Ah, papai, viu? Gatai na mãe. Bom, Ikari, Atlas, tem alguma curiosidade que vocês têm a respeito de Gogo 5? Tem alguma aí, Ikari? Você manda a primeira, depois eu mando a minha? Um pouquinho, mas isso é pro público mais novo, né? Tipo assim, Gogo 5 é uma série que ela passou muito tempo depois da Fusion Flashman, né, que foram as principais séries que lançaram a franquia pra sentar no Brasil. E pelo fato dela ser mais antiga que Fusion Flashman, ela não fez muito sucesso por aqui. Aí então, tipo, é uma série, digamos assim, mais datada, né, comparado com as outras. E acabou meio que passando batido por muita gente. Então, tipo, todo mundo só conhece praticamente Changeman Flash. Olha lá, já fez outra piada em cima. Se for boa, é o Gil. Se for ruim, é o Kuroda. É o Gil. Agora eu tenho certeza. Coitado do Google Black, velho. Pronto, seguindo nesse aí que o Ikari falou, né, ela veio passar, chegou a passar no Brasil. logo sim. Mais ou menos logo após Changeman e Flashman, só que ela era mais antiga, não caiu no gosto da galera. Também porque, na dublagem dela, o pessoal trouxe Masters da Itália. Na Itália, eles fizeram uma salada muito louca de botar outros BGMs, e BGMs que se repetiam muito, né? As músicas de fundo, os efeitos. E quando chegou pra cá pra dublar, não tinha o que fazer. Era o que tinha de material, os caras tinham que botar a voz em português, e o que tinha de música e som de efeito, teve que deixar do jeito que tava. Então era extremamente repetitivo, chato, realmente. Era a mesma musiquinha o episódio inteiro, então também teve isso que atrapalhou o fato de ser mais querido aqui no Brasil. É, mas assim, o pessoal depois, quando começou a buscar o material original, não dublado, aí o pessoal provavelmente, acho que isso daí a gente pode dizer do pessoal dos tradutores, né? Pegar a dublagem antiga e colocar em cima do material original, né? Uhum. É, o original ficou um pouquinho melhor. Sim, sem dúvida. Aí a gente segue com a próxima série, que é Kagaku Sentai Dynaman. Com tradução livre de Esquadrão Científico Dynaman. Essa é a série que faz maior sentido aquele negócio que todo mundo reclama. Que, o melhor exemplo, todo mundo fala. Porque quando eles fazem pose, tem explosão atrás. A sua resposta é Dynaman. Por causa de Dynaman. É a série do melhor ano que existe na história da Terra, que é 1983, vulgo ano de nascimento do host aqui. Foi uma merda 50... nessa época, eu tava vivo, deu um pau da peste, pensa. Teve 51 episódios e teve como temática ciências e química. Química pra fazer explosão. Ou série pra ter explosão. Viu? Foi a primeira que eles botaram muita explosão mesmo, e era muita explosão. E todo episódio foi dali que surgiu. Explodiu atrás, como o Icaro falou, né? Mas era direto mesmo, direto. Nessa época, a Toei quis exagerar nas explosões. E, tipo, foi seguindo a partir daí. Ah, viu que deu certo, é empolgante. Ah, coloca em todas as séries depois disso. Então, eu acho que é aí que o diretor de Transformers aprendeu a dirigir com explosões. Michael Bay, o maior fã de Dynaman na Terra. Dynaman, eu acho que era um grupo de pessoas corajosas, viu? Era um grupo de pessoas corajosas, que não dava pra ficar cagado com a calça branca, né, velho? E agora, a gente vai começar a encaixar um pouco de história. A próxima série, que é de 1984, é o Chōdenshi Bioman. Tradução, Super Electron Bioman. Ele tem como temática eletrônica e biologia e tem 51 episódios. Temos um certo senhor chamado Ren Saban, gostou tanto da série que levou para os Estados Unidos e fez uma adaptação. E não foi lá aquelas coisas... Pois é, não foi muito bom. E olha lá, eu sabia que era o Gil, porque ele falou, ó, 1984, bom ano, só não foi melhor porque acabou o Casal 20. Mas é velho, viu? Puta que pariu. Capitão 7, Casal 20, daqui a pouco fala em Vigilante Rodoviário. Ah, por aí. Mas assim, Bioman é legal porque o traje deles, o capacete, é como se o cérebro dos guerreiros fosse positrônico. É um barato, mano. Sim, cheio de luzinha, circuitos aqui. Você consegue ver porque é um vidrozinho transparente. É bem designzinho bonitinho pra época e tal. Uma coisa tecnológica mesmo. Inclusive, no caso de Denzima, também tinha esse negócio de expor um pouco de como era o capacete por dentro. Só que no caso de Baia, é melhor explorado, eu acho. Ah, sim, sem dúvida. Tanto do capacete quanto do resto do traje. Fãs de Power Ranger, agradeçam a Bioman, porque foi por causa de Bioman que o Ren Saban se interessou por séries japonesas e criou o Império. Um Império não muito legal, mas tudo bem. É, e agradeço também se... Eu não disse se o Império agrada a todo mundo. Eu só disse que ele criou o Império. Ponto. Então, ele existe. O império do Senhor Saban é um império já criado. Pois é. E aí vem um dos Super Sentais mais famosos no Brasil, surgido em 1985, Dengeki Sentai Changeman. Aí... Esse daí eu não trouxe uma tradução, eu não trouxe uma tradução literal. Eu trouxe basicamente a tradução da época. Esquadrão Relâmpago Changeman. Não é assim. Mas não, tá perfeito, não é isso mesmo. Não é assim, não. Opa, vamos lá, pai. Esquadrão Relâmpago Changeman! E sobe a, sobe a trilha. Cara, maravilhoso. Pensa que na escola a gente. Kageyama, botando pra quebrar, né, velho? Puta que lá. Aí, ó. Na escola a gente juntava cinco guris, todo mundo sabia fazer a coreografia certinha. Era o tempo todo se transformando. E ninguém queria fazer a Change Barmaid e a Change Fênix. Tinha meninas que faziam. Mas aí ela batia na gente. Olha lá, comentário vindo do pessoal do TokuCast, imagino que do Gilzão. Bioman tem o embrião do sexto membro e ainda teve a morte da Yellow Four. O sexto o quê? Do sexto membro. E ainda teve a morte da Yellow Four. A atriz largou a produção por pertencer a Jaque. O Sony Chiba, para se desculpar com a Toei, liberou algumas coisas. Rapaz. Inclusive, não é a primeira morte em um Sentai, mas é uma das primeiras que a gente vê uma substituição, digamos assim. Você não vê a personagem transformada. Ela é velada como com a roupa da Yellow Four mesmo. E depois de um tempo, entra outra que assume a identidade da Yellow Four. Sim, sem dúvida. E o que eles também comentaram foi Hiroyuki Sanada participou em um episódio e ele quase foi o Red One. E o Kurosaki também faz quase o sexto membro. Isso, o carinha que aparece lá, ganha um roupinho e tal, participou do episódio, foi o Kurosaki e o Jaspion que fez ele. E outra coisa importante, Byron, esquecemos. Primeira série Sentai que tem duas mulheres. Todas as outras sempre eram quatro homens e uma mulher. Desta vez, três homens e duas mulheres, que, né, se seguiu nas séries seguintes. Exato. E essa é a primeira série de mulher. Muito bom. O mais interessante é que, no caso de Changeman, além de ser um dos Sentais que mais tem episódios, com 55, ele tem como temática mitologia e forças armadas. Ou seja, não tem civil entre os membros do Changeman, porque todos eles pertencem às Forças Armadas. Aí, todo mundo selva. Você pare com isso, ué. Fora render um bando de adolescentes que ganhou o poder do nada. A gente tem uns caras que são treinados já, então faz sentido eles saberem lutar, né? Com certeza! Olha lá, e o Atlas mostrando aí o álbum ainda de figurinhas do Changeman da época. É, porque o Changeman é do melhor ano, de 85, né? Que é o ano que eu nasci. Tá bom, tá certo. Uma coisa que a gente gostava de ver na apresentação, na abertura, né? Era o Sargento Ibuki, que vinha no helicóptero com a AK-47 no braço. Eu falei, caralho! Inclusive, o Sargento Ibuki, se vocês prestarem atenção, ele aparece em mais de uma série Tokusatsu. Fazendo o mesmo sargento. Além de Changeman. Ele apareceu em Inspector, em Soul Brain, e se eu não me engano, ele apareceu em X-Draft também. Opa, vou dar uma olhadinha, não lembrava não, que quando era criança você não prestava muita atenção nos atores, mas agora depois de velho você consegue lembrar quem é. Pois é, mas é isso mesmo. Eu falo porque o Inspector, Soul Brain e X-Draft são três séries que são do mesmo universo, vamos dizer assim, né? E todos eles têm o Sargento Ibuki, que é aquela figura mítica, né? O TokuCast tá perguntando quem nasceu primeiro, o ovo ou o soldado Hitler? Muito boa. E na sequência, em 1986, que também foi publicado aqui no Brasil, Choshinsei Flashman. Do do... Comando Estelar! Flashman! Flashman! Deixa o Jota falar, porque ele tá empolgado. Porra, mano. Não, mas assim, primeiro falava o líder, vinha todo mundo junto pra falar o nome, pô. Ele tá fazendo aqui um ensaiozinho, entendeu? Flashman! É isso aí. E lembrando que, em japonês, Choshinsei é supernova. Aquele belo efeito de quando uma estrela explode. Exatamente. E não é à toa que a temática desse Super Sentai é astronomia e luz ou prismas, porque eles tratam tudo na questão de estrelas, mas também a luz que passa pelos prismas. É um barato isso aí. O Comando Estelar Flashman eu achava legal por causa justamente do layout deles, porque no Changeman não tinha o personagem amarelo e eles pareciam mais vibrantes, né? Só por causa do amarelo que tinha. Ah, sim. É verdade. E na minha cronologia ele veio depois, né? Não sei vocês. Não, mas assim, primeiro veio Changeman e depois Flashman. O primeiro em 85 e o segundo em 86. Aqui no Brasil, eles colocaram na ordem certa, só que nos anos 90. É, tá um pouquinho atrasado, mas tá valendo. Sim, é o normal, né? Olha lá. Vamos lá. O pessoal do TokuCast tá mandando mais uma curiosidade. Quem tá na trilogia Rescue, que começa com o Inspector, é o Hiroshi Miyauchi, que é o Kamen Rider V3. O Zubat, a Ranger e o policial do espaço, Alan. Ah, isso, o chefe dos três do Inspector sobre o Index Giraffe é o Hiroshi. Sei que o ator do Sargento Book fazia alguma participação nas séries. Eu tinha entendido isso, por isso que eu concordei. Realmente o chefe é o Miyauchi. E o Comando Estelar Flashman. Eu só lembro do nome se eu falar o nome do completo, é foda. Eu achava ele muito pesadão por causa do plot, né? Porque começava dizendo que as crianças tinham sido raptadas e a porra toda. Cara, a gente já ficava com o cu na mão já comendo. Eu era um moleque, falei assim, caralho, os meninos foram levados pra Júpiter, velho. É isso. Aí nesse tempo tinha o velho do saco. Vocês tinham medo do velho do saco também? Então... Eu queria encontrar com ele um dia. Aí imagina só, levado da Terra, mas superpoderes. E lembrando que o pessoal fazendo aqui um comentário que Flashman, se analisarem, foi o povo do planeta Flash que encomendou 5 crianças. Caralho, tráfico humano, velho. Temos pesados. Flashman tinha temos pesados. Mas tem inovação, coisa boa. Vamos deixar o clima legal. Primeira vez que tem, segundo robô e terceiro no Super Sentai, né? Tinha só um, o série, mas agora em Flash, o primeiro robô é destruído, chega um novo, depois chega outro, né? Vender mais brinquedo pra mudar um pouquinho a coisa. Exato. Ah, não, mas é no Flash que tem aquele robô gigante que não faz nada? Que é um caça-rinho. Exatamente, só chega, dispara o raio, acabou. Pronto, resolvi o problema. Tchau, galera. Era inútil aquela porcaria, velho. Faz o que a gente fazia, disparava o raiozão, valeu, fui. É o dinheiro mais bem ganho do mundo. E aqui é interessante notar isso daqui, que também é uma questão de serviço comunitário, né? Porque aqui o Flashman tinha uma temática pesada de rapto de crianças e uma alusão com casos reais. Isso daí, obrigado pessoal do TokuCast, mano. Isso daí é pesado mesmo. Era pesado na época, quando eu era moleque, imagina. A gente já se ligava que o negócio não era divertidinho como o exército matando monstros. Assim, sem dúvida. Bom, eu sabia que Changeman e Flashman a gente ia comentar bastante coisa, né? Então eu já reservei uma parte aqui bastante boa pra isso. Bom, na sequência a gente tem, em 87, Hikari Sentai, Maskman. Defensores da Luz, Maskman. Que tem como temática a energia espiritual e artes marciais, tem 51 episódios. Então, é uma das séries que eu não gostava muito, porque já começava... Tipo assim, eu era o barrigudo, magro, cabeçudo da escola. Então, já começava dizendo que se você fortalecer seu corpo, grandes poderes serão... Eu falei assim, não vou, não. Muito obrigado. Tinha um muco... Na abertura já tinha um cara... Tinha um malhadão na abertura. Era. Um braço do tamanho do mundo na abertura. Era terrível. Eu falei assim, não. Não dá pra mim, não. Mas isso era quando eu era criança. Hoje, quando eu olho pra mim, eu percebo que piorou. Mas Máxima, ele tem um visual em que eu sinceramente acho um dos mais bonitos dessa época. Ah, é lindo, tipo, lindo. Maravilhoso. De, tipo, uma cor primária do Ranger mais detalhes em branco. Eu achei que ficou bem bacana. E se eu não me engano, os uniformes deles eram mais brilhantes, né? Parecia que sim, refletia, né? Era uma coisa mais bonita, mas era mais vibrante na TV, né, na verdade. É, tinha uma aparência que realmente era um tecido assim com um pouquinho mais de brilho. E curiosidade de Maskman é que é a primeira série Sentai onde cada integrante é especialista numa arte marcial diferente. Antes, os caras lutavam e tal, mas você percebia que era uma coisa bem padrão. Os cinco tinham umas coisinhas simples de bloqueio, rebate, bate, né? Uma coisa bem padrão tradicional. Já em Maskman, não. O vermelho é mais karatê, Muay Thai pro preto, Kung Fu pro azul, amarela ninjutsu e a rosa Tai Chi. E realmente, durante as lutas deles, você vê eles dando golpes de cada arte marcial daquela, deixando a série, né, mais dinâmica na parte das lutas. Sem dúvida, isso daí é um barato. É, agora, na sequência, e o último da era Showa, Chōjo Sentai Liveman. É, tradução livre, Esquadrão das Super Feras Maskman. É de 1988, tem como temática animais e conhecimento, tem 49 episódios. Amigos, por que vocês fizeram isso? É o quê? É a frase que começa cada episódio antes da abertura. Porque sim, o pessoal que acaba virando vilão era amigo de quem acaba virando o esquadrão. Eles estavam todos juntos no Instituto de Ciência, estudando e tal, fazendo inovações. Aí acaba que três vão pro lado do mal e três vão pro lado do bem. Então a abertura começa com amigos. Por que vocês fizeram isso? São os heróis perguntando por que os amigos deles foram pro lado do mal. Aí começa a música, a abertura, aquilo de sempre. Aí tem uma cargadinha dramática, né? Quando eles vão se enfrentar, porque, ah, você era meu amigo, isso aqui, por que você fez isso e então tal. Já começa aí, uma torta de climão. Né? Aí, mais uma vez o pessoal do TokuCast, obrigado por estar participando com a gente aí no chat. Chega logo o Liveman, obra-prima da franquia, Tokudrama, eu te amo, melhor apoio financeiro que já fiz. Opa! Agradecemos! Na época de Liveman eu não tava no Tokudrama, mas agradeço agora por toda a galera que passou pelo Tokudrama. Né? E aí? Todo dinheiro, apoio no Tokudrama dos outros é refresco. Eeeelaia! Bom, gente, agora a primeira série da era Heisei, que chegou alguns meses depois de virar a era, que foi Kosoku Sentai Turborendia. Em tradução livre, Esquadrão de Alta Velocidade Turborendia. A era Heisei virou em janeiro e a série chegou em março. Tem como temática veículos, poluição e magia, com 51 episódios. Não esqueça, isso, adolescente. É. Os primeiros adolescentes com atitude de Turborendia. Olha aí. Primeiro equipe adolescente da franquia. Isso só vai ser depois lá em Mega Ranger. Uma isso, vai ser futuro. Basicamente o embrião de Power Rangers. E chegando aqui de supetão, nossa querida Sansara! Aê! Opa! Boa noite! Boa noite! Só pra te deixar na mesma página, Sara, a gente já falou todas as séries da era Showa, tá? Ok. A gente tá começando agora com a era Heisei. Com Turbo. Cara, o chefe chegou. Olha a foto aí que tá usando a Sara. O chefe chegou. Chefe chegou, isso aí. O chefe, no caso, né? E aí, na sequência de Turborendia, a gente tem 1990 Chikyu Sentai Fiveman. Tradução do original, Esquadrão Terrestre Fiveman, que tem 48 episódios e como temática educação e família. Meu exato, Deus. Cada integrante era um professor e os cinco eram irmãos. Não tem toda a questão de família e educação juntos. Cinco irmãos, cinco professores de escola, né? Então cada um dava uma matéria e também lutavam contra o mal, né? Que é importante também. Com certeza. É impressão minha, eu tenho um monte de grupos aí que utilizam praticamente o mesmo robô, velho. É só impressão. É porque, tipo, cara, você vê tanto as cores primárias, verde, amarelo e vermelho, que você vai tendo essa impressão com o tempo. Mas tem diferenças, tem formatos, bichos diferentes. Isso. Eu tô vendo ali tem que tem, tipo assim, tem um tracinho diferente do outro. Tá, entendi. Mas tem equipes. Por isso que eu falei que os únicos Rangers, vamos dizer assim, que se repetem em todas as séries, sem exceção, são o vermelho e o azul. Porque o amarelo chega a não existir em algumas séries. Sim. Algumas vezes eles substituem o amarelo ou preto pelo verde. Aí sempre tem essa... Mas das cores primárias é sempre o vermelho e o azul. E lá nos Changemans o amarelo era branco, né? Isso, também isso. Tem... Assim, é porque é tanta repetição das cores que às vezes eles diferenciam com o branco, verde, aí vem pros extras que eles gostam de pôr, que tem sempre uma piada no fandom que é extra, ou é roxo, ou é laranja, ou é prata. Felizmente tá se repetindo muito. Sim. Pois é. Aí na sequência, nós temos o Sentai de 91, Chojin Sentai Jetman. Em tradução livre, Esquadrão dos Homens-Pássaro Jetman. Eles têm como temática aves e aviação, com 51 episódios. Pois é, dizem que Jetman salvou a franquia, né, cara? Se a gente parar pra pensar, Jetman já foi depois de uma penca de Sentai antes, né? Então ele segurou bastante a barra. Nem à toa que Jetman também é uma série meio, digamos assim, meio novela, né? Porque você tem todo aquele triângulo amoroso lá do preto com a branca e também tem o vermelho no meio da história, né? E isso é engraçado, mas com uma série de Super Sentai não era muito comum, eu acho. Tem pouca série com isso. Pra Sentai, é aquela coisa do infantil. Você pega já pelas cores, né? O fato de ser cores vibrantes, chamativas pra criança. Aí já pega uma vibe de novela. Mas vamos parar pra pensar a época que saiu o Jetman. Foi também pouco depois que teve o sucesso de Kamen Rider Kuga, no qual pegaram um ator para chamar a atenção de mães e afins, né? Para dar aquela prendida. Então, pegar um roteiro mais dramático, novelístico, pode também ser para prender as mães junto com os filhos. Você pode até ver pelo jeito dos atores também, que é uma coisa... atores mais bonitos ou mais robustos e afins. Que é para dar um outro tipo de prendida, além de já ter o da criança, que é colorido, brinquedo e afins. Atlas, agora você entendeu quem que é a nossa especialista de Kamen Rider, né? Pera aí, rapaz. Não, bota lá a foto aí do Decamaster, meu amigo. Então você tem que ser especialista, pô. Mas aí, no caso, você tem que ganhar pole sucesso em Black, né? Porque Jetman é de 91 e o último Kamen Rider da época foi justamente em Black, não? Black então, é difícil, eu acho. Respondendo aqui a mensagem que o pessoal do TokuCast mandou, Jetman é muito bom, mas é muito superestimado por muito fã no Brasil que só viu uns 5 episódios e repete que leu na Herói. O que salvou a franquia foi a grana dos americanos. O que eu respondo pra você é como eu respondo pra vocês, isso daqui é o viés do Animesphere. Nós não falamos se a gente não viu a série. Então, a gente vê primeiro a série e depois a gente... Inclusive, a gente pode até procurar saber com especialistas pra poder trazer o negócio de maneira isenta. E me corrigindo... Que eu acabei de chegar do trabalho, então fico meio bugada, me corrigindo. Kuga é dos anos 2000, Jetman é 91-92. Então a gente já vê por aí que lá em 91 eles já buscavam formas de prender a atenção além de somente a criança. pra não ficar aquela coisa, tipo... Porque se a gente for comparar, isso já não é mais aculturado do Brasil, lá propaganda pra criança é um negócio selvagem. Pra quem gosta de ver o horário, né, que passa Super Sentai Kamen Rider, que é o Super Hero Time, cara, cada propaganda é um show de coisa, tipo, é aquela brincadeira, eu tenho, você não tem, de brinquedo, e é brinquedo, e bota brinquedo. Isso tinha muito no Brasil, antes da Conar entrar e afetar tudo. Então, lá já tem isso. Aí, com o tempo, isso já a gente já vê pelos anos 90, pelas temáticas, que eles vão pegando coisas para, tipo, não vamos chamar somente a atenção da criança. Vamos mostrar que estamos pegando coisas do cotidiano, além de somente amizade e companheirismo, que é a coisa do shounen. Ou para pegar o Kodomo, que é criança. Sim. Então, a partir dessa época, a gente já vê que vai tendo uma nova culturalização do Sentai. Aí, já dando um certo pulo lá pra Don Brothers, um rápido pulo, cara, Don Brothers, o enredo dele, ele não subestima a criança. É um enredo que, se você pega uma criança de 4 anos pra botar ali, a criança fica meio habitolada com certas coisas. Enquanto que pro adulto já pega um pouco mais. O Toshiki Inoue foi muito bom com o Don Brothers. Então, a gente vê que conforme os anos foi dando a maior da conscientização e foi melhorando isso, o Sentai ele evoluiu do fato de ser somente colorido, brinquedo, transformação, para algo que foi se acorpando. E ele sempre vai sendo. Uma coisa que eu reparo, ele é um passo atrás de Kamen Rider nesse ponto. Kamen Rider já é um pouco mais bruto em algumas temáticas, em algumas abordagens. O Sentai ainda respeita um pouco pela maior parte majoritária dele ainda ser crianças, pequenas, o Kodomo. Vamos lá, continuando aqui, a próxima série que foi em 92, e muita gente conhece esse traje do caramba, que é Kyoryu Sentai Zyurendia, Esquadrão Jurássico Zyurendia. Tem temática animais pré-históricos e tem 50 episódios. Vocês conhecem porque é a base da porra do Mighty Morphin Power Rangers. Mastodonte, Tiranossauro. Cara, é o melhor robô de longe. Quer dizer, tirando... Sim. Mas é o robô mais bonito, cara, que eu já, desse que a gente já falou até agora. Puta que pariu. E uma curiosidade. Nesse Sentai, o amarelo é um cara. Inclusive. Só que quando eles sabonizaram, eles transformaram em uma garota. Em uma garota asiática. Exato, em uma garota. E o mais engraçado é que na sabonização, né? Eles pegavam muitas cenas do original Sentai e misturava. Aí dava pra ver umas coisas meio assim, diferente do nada, tinha peito do nada, não tinha. Do nada tinha uma saia, do nada não tinha. Aí você ficava, mas a criança não liga, tá achando muito maneiro, dinossauro, pá. Inclusive, se não me engano, Zyurendia, acho que já é o segundo Sentai de dinossauros ou foi o primeiro? Eu tô muito doida. Primeiro. Esse foi o primeiro de dinossauros. Então, a partir daqui começa a coisa do dinossauro. Eu acho que até... Eu esqueci o nome do último Sentai de dinossauro. A gente vai lá, Sarah. Isso, Rio Soldier. Até lá, acho que já usaram umas 4 vezes dinossauro no meio dessa zoeira. Porque dinossauro pega. Dinossauro é aquela coisa. É uma temática que prende. Sim. Ó, aqui o pessoal do Tokocast, que tá bem ativo aqui no chat, eles mandaram da seguinte maneira. Uma coisa importante é que a Toei sempre foi influenciada por coisas ocorrendo no mundo e foram amenizando a violência, algo que fica bem claro em Orendia. Nos anos 90 rolaram algumas merdas lá no Japão que eles não passaram pros seriados. Sim. Assim, eles pegam do mundo, mas principalmente da convivência japonesa, né? Eles vão... uma coisa que eu já reparei, eles pegam muito... o que acontece no ano anterior para ser trabalhado pro próximo ano. Ah, sim. Enquanto que Kamen Riders gostam também muito de pegar tendências. Enquanto que Sentai pega ocorridos, o Kamen Rider pega coisas que estão chamando a atenção, momentos que estão chamando a atenção. Cada um puxando essa abordagem. Bom, na sequência... Rapidinho. Nessa época, Jorge, quando... Claro que eu não vi o original, né? Eu vi o Mighty Morphin Power Ranger aqui. Então a gente também se transformava junto, né? Eu era um transformista de mão cheia. Mas... E aí, o transformista? Não é? Mas quando eu percebi que não era... Que estavam me enganando, entre aspas, né? Que os atores não estavam vestidos de heróis lá na hora da luta. Eu falei assim, caralho, aí eu fui começando dando aquele rançozinho, sabe? Assim, a gente querendo se afastar um pouquinho. Mas não quer dizer que eu não vi muitos. Mas foi a partir daí que eu já comecei a perder um pouquinho o amor pelos Sentais sabanizados. Então tá bom, né? Bom, na sequência, em 93, nós temos Gosei Sentai Dairanger. Esquadrão 5 Estrelas da Irendia. Ele tem como temática mitologia chinesa e artes marciais com 50 episódios. Isso, mais um detalhe assim, mais focado. Desculpa, e como o Matsumi também era bem focado, né? São bem focados, né? Mas da Irendia ele foi muito mais, hein? Da Irendia era porradaria franca. Não é à toa que tinha muita cena que tinha sangue, né? Sim. Pois artes marciais, os caras tinham que trazer alguma coisa que condizesse, né? Isso, dessa vez era todo mundo com Kung Fu, mas cada um com seu estilo. O estilo do bêbado, o estilo do dragão, né? Cada um com um estilo diferente de Kung Fu, que realmente era passado na hora das lutas. Você via que tinha movimentações diferentes em cada integrante. Muito da hora isso daí, gente. Também da Ranger, né? A gente tem o branco, né? O Kiba Ranger, que virou Ranger branco e Power Ranger. Que tipo assim, foi a única coisa, uma das únicas coisas desses Sentai que foi pra assim, a parte americana, né? O resto dos uniformes ficou. Pois foi é. Foi meio triste, né? Porque os uniformes são muito bonitos. São bonitos. Na sequência, em 94, nós temos Ninja Sentai Kakurenja. Do original, Esquadrão Ninja Kakurenja. Ele tem como temática arte ninja. E tem 53 episódios. Esse eu acho que foi um pouco esquecido, não? Porque também não teve versão, né? Porque Power Rangers fez 10 episódios usando as roupas, né, de Kakurenja. Usaram os robôs durante a terceira temporada toda, porém as roupas só por 10 episódios. Inclusive sendo outro esquadrão vindo, né, lá do planeta Kitar, não era os Rangers da Terra. Então, só uma participação ali especial. Kakurenja é bem divertido, tem uma comédiazinha legal e tal. Os yokais lá, né, que os monstros de Kakurenja são os yokais, aquelas criaturas mitológicas japonesas. E não são muito assustadores, são até engraçados. Você olha assim pro design deles, é um design engraçado. Já em outras séries que os yokai não fizeram coisa assim mais assustadora, mais tenebrosa. Kakurenja é mais de boa, é mais pra... Acho que foi na intenção mesmo de... Assim, como é que fala? Deixa uma criança mais... Mais calma com os seres, com os mitos em si. Sem dúvida. É bem de leve, né? Bem comédia. Né? Imagino. Bom, vamos lá. É a equipe que tem a primeira líder mulher, que é a Tsurugime, a Ranger Branca. Ela está no meio. Na formação. Peraí, Kakurenja. Kakurenja é a primeira líder? Isso, apesar do vermelho ficar no meio da formação, realmente quem manda nas coisas lá é a branca. Ela, vamos lá, não sei o que, você é a branca. Tanto que tem uma menção a ela em Zenkaija, em um dos especiais. Isso. Da hora, gente. Bom, na sequência aqui a gente tem, em 95, Choriki Sentai Orenja. Que em tradução livre temos Esquadrão Super Poderoso Orenja. Tem como temática arqueologia e forças armadas. Mais um com forças armadas. E tem 48 episódios. Pronto. Como o pessoal do podcast falou, realmente foi em Orenja que eles tiveram que dar uma amenizada na violência. Porque durante a exibição de Orenja teve um atentado de gás sarin no metrô de Tóquio. Então, os episódios de Orenja eram muito realmente atentados, ataques dos monstros. Então, eles foram deixando isso mais leve, deixando a série com uma pegadazinha mais comédia. um pouquinho menos de militarização na coisa. Os caras eram militares, né, de um grupo militar que defendia a terra, mas não era muito focado nisso depois do atentado com o gás sarinho lá no metrô de Tóquio. Ah, sim, com certeza. É, mais alguma, algum comentário a respeito de Orendia? Não. É, só o robô deles que parecia um carnavalesco, né? Aquela coisa dourada, brilhante, coisa mais linda do mundo com aquelas... Sim, uma coisa egípcia, um negócio assim. Né? Assim, caramba! Assim, só o ponto de militarização que me remete muito Ultraman, né? Ultraman nunca perdeu essa coisa do militar, da organização militar em si. Sim. Só que eles sempre foram leves quanto a isso, enquanto Sentai deu uma pegada mais pesada e amenizou depois. Exatamente. Ultraman sempre tem a fantasia científica. Sei lá, duas séries de Ultraman que não tiveram. Brenda, ela é muito parecida com a da fantasia científica do Ultraman. Então, tipo, só completando aqui o que ela acabou de dizer aqui, né? Ela tem essa semelhança. Tranquilo. Qual foi o nome do Power Ranger que foi esse. Que foi o Oranger? Ele Zell. Tá mais pra baixo. Foi o Zell. Zell. É Zell, né? Eu chamo de Zeo. É que você gosta do Zeo, aí você associa com o Zeo. Ai, credo. A única coisa que eu real gosto de Zio é o Oz, bicho. Todo mundo. Lá, cara. Vamos lá. O Caio Eduardo, que inclusive seguiu a gente agora, agradeço ele por ter seguido, ter assinado o canal. Ele mandou o seguinte comentário. Nossa. Acho que tem um ponto legal de Kakurendia, que foi o primeiro grande papel do protagonista para Seiji Takaiwa. O Suit Hector, que depois ia dar vida a 18 dos 20 Heisei Riders. Isso, esse cara é bom demais. Sou fã, sigo ele no Twitter e tudo que é bom. Agora, na sequência de 96, Gekisou Sentai Karendia. Tradução literal, Esquadrão Acelerado Karendia. Tem como temática constelações e trânsito. Pois é, lutam pelo tráfico seguro. Pois é. E antes de Akibarenger, temos Karenger. Eles faziam realmente paródia Super Sentai. Então tá toda ali um drama, que não era um drama. Um monstro muito zoeiro, que não tá querendo lutar, tá querendo só viver a vida. É nessa pegada. E é bonzinho. Eu assisti 3 episódios mais ou menos e me diverti bastante. Eu tenho uma leve impressão de Karenger, que ele me remete muito à referência também à Fórmula 1, que eu acho que era uma época que a galera do Japão tava bem na vibe de Fórmula também. Ou a impressão minha. Tem. Design assim e tal. Nem tanto. A febre de Fórmula 1, que pegou bastante lá no Japão, foi ali no final dos anos 80, começo dos 90. E isso se traduz em um nome brasileiro. Sim. Ayrton Senna da Silva. Inclusive, Ayrton Senna é referência a Type Fórmula de Kamen Rider Driver. Ok, vamos continuar. E também é referência em alguns animes de Fórmula 1. Sim. Se eu não me engano, tem um. Se eu não me engano, o nome é Capeta. Sim. Não, velho, eu nunca tanto o nome desse mangá, cara. Não, o pior que o mangá é bom, mas o nome eu imagino, onde que ele tava, no Capeta. Meu amigo, você sabe o que significa isso em outras... Então, lembrando, isso daí eles fizeram porque fizeram pro Japão, não levaram em consideração o cacófato na língua portuguesa brasileira, tá? Vamos lá. Então, complementando. Peraí, Jota. E Kai, o que você ia complementar? Eu comentar aqui que no caso, o Ayrton Senna também é referenciado na personagem Senna Hayami do Machine Sentai Kira Major. Isso, ela é uma corredora. Não de Fórmula 1, mas ela é corredora, ela é muito da corredora. Então, não, até o Machine dela é um carro. Isso. Exatamente. Né? Vamos lá, ô Jota, o que você ia falar? Não, eu ia falar quando nessa. é dessa era pra cá, né, do início dessa era, que os uniformes e os robôs ficaram muito mais estilizados, né, porque mesmo utilizando as mesmas cores e praticamente o mesmo layout, você consegue uniformes diferentes, robôs diferentes, inimigos diferentes, cada um melhor do que o outro. O robô do Ranger Turbo era maravilhoso. Cara, eu acho muito legal essa criatividade do Sentai. Até porque, diferente de Kamen Rider, né, e até Ultraman, que tiveram várias pausas, ou uma pausa, né, em um grande espaço de tempo, Sentai é ininterrupto. Então, tá aí com várias séries se reformulando muito durante os anos. Aí agora tá virada pra... Desde 1975, sem pausa. Isso é incrível. Exatamente. Tem pausa. Acho que é uma pausa curta, né, não? Foi, só de 78. 78 foi o único ano que não teve Sentai. É, 78 foi o Supaidaman. Também, convenhamos, foi bem lá no começo, né, velho? É, depois disso não teve mais. Inclusive, as maiores mudanças que estão vindo foi depois da virada pra Reiwa, né? Onde já entrou... Sim. Onde entrou o... Que a gente já chega lá daqui a pouquinho. É. É, na sequência, inclusive, o Karendia, ele foi sabonizado como Power Ranger Turbo. Sim. Parada muito fraca, né? Aí, na sequência, a gente tem Dendi Sentai Megarendia, que vem uma tradução literal de Esquadrão Eletromagnético Megarendia. Meu Deus. Que é de 97. Ele tem como temática tecnologia digital e física, 51 episódios. E cara, pode falar melhor, né? A gente fez cosplay do Mega Red. Aí, legal, hein? É uma das temporadas, assim, de Sentai, que você começa a acompanhar, ela parece meio chatinha, mas depois que você vai acompanhando a dinâmica dos personagens, tanto como os Mega Range, como os alunos, né, na escola, você percebe um negócio meio de quadrinho, sabe? Tipo, as histórias do Homem-Aranha, que eles escondem a identidade deles. Eles não podem mostrar pra ninguém que eles são os Mega Rangers. E isso é levado até o final da série, praticamente. É, mais alguma coisa a respeito de Mega Ranger? Nope. A série que tem o primeiro prato. É isso. Desculpa, não entendi. Ah, tá. É, eu disse, é a série que tem o primeiro prateado e os vilões são contraparte dos Mega Rangers, Mage Rangers. Que olha aí. Os Power Rangers no caso e os Psycho Rangers, né? São muito foda, na moral. Muito maravilhoso, bom. Maravilhoso. Na sequência, nós temos Seiju Sentai Gingaman, que vem como tradução literal: Esquadrão das Feras Estelares Gingaman. Ele é de 98, tem como temática astronomia e animais, tem 50 episódios. Temos alguma... Então, o Jota, a partir da Era Heisei, se você pegar, meio que padronizou quase todos os Sentais terem entre 48 e 51 episódios. Só ou seja, fogem. Um episódio por semana, um ano de produção. Exato. Basicamente, um episódio por semana durante o ano inteiro. Caralho. Por exemplo, a Gingaman, que eu me lembro agora, eu acho que a variação... é que eles tinham... Ah, vai, sabe. Não, por favor, pode falar, desculpa. Curiosidade de Gingaman é que eles tinham poderes que eles podiam soltar não somente transformados. Na forma civil também, eles tinham poder de fogo, de eletricidade, vento. Olha, e não precisava transformar para soltar. Então, na forma civil, estava eles lá, soltando energia. Esse daí é da hora, hein? Eu acho que nenhum dos anteriores teve um negócio desse, não? Tinha assim, no Flashman. Flashman, eles tinham habilidades sem utilizar o uniforme. A suit, né? Tá, beleza. Na verdade, a suíte deles amplificavam as habilidades que eles já adquiriram lá no planeta Flash. Isso eu lembro. Olha que bom. Não, só falando sobre periodicidade, É, foi a partir daí que foi, né, esse ciclo de um ano inteiro. É, e às vezes é para mais ou para menos, porque depende das épocas que é tipo. Sim. É o Golden Week, ou então tem. É, inclusive, é muito pessoal reclamando que é quando tem os jogos de golfe de manhã. E aí não passa o Super Hero Time, não passa nada. Então. Beisebol, maratona. Exato, entre um ou outro, um ou mais. Se você for ver pelas datas, a partir agora de Gingaman, vai ver que é. Cara, basicamente, passou uma semana, acabou, na próxima já entra o outro. Uhum, isso aí. Isso. Na sequência, a gente tem de 99, QQ Sentai Google 5. É, traduzindo, Esquadrão de Resgate Google 5. Esse, não confundindo com o Google 5... que a gente falou há um tempo atrás no episódio, esse daqui é Go 5. Esse é o Power Ranger do guarda-chuvinha. Da Umbrella. É. A roupa dele parece o símbolo da Umbrella. Bem lembrado, Jota. Acho a série legal, mas quando eu olho pro uniforme, eu fico... Lembrando que a temática deste daqui é equipe de resgate, bombeiro, paramédico e assim vai. Era o Power Ranger Lightspeed, né? Era isso. A coisa do seria, eu diria, socorrista, pronto-socorro, alguma coisa assim, de segurança. Bombeiro, paramédico, é isso aí? É, eu só não coloco como segurança, porque não tem um policial ali no meio, se não me engano. Tem, o amarelo é policial. Ah, não, então ok, é segurança. São irmãos. Na sequência, na virada do século... nós temos Mirai Sentai Time Ranger, Esquadrão do Futuro Time Ranger. Ele tem como temática viagem no tempo e polícia, com 51 episódios. Cara, inclusive eu acho essa temática tão, assim, pra época, né? Anos 2000, virada do milênio, que foi todo aquela mitologia que o pessoal criou que o mundo ia acabar, que não sei o que, papapá. Aí vem um Sentai que vem com viagem no tempo. Eu achei uma pegada muito inteligente. Eles aproveitaram, né, pô? Foi uma coisa muito, muito boa. O Time Ranger, ele, quando você assiste, ele te dá uma sensação de tipo, cara, eu me sinto meio como se a gente estivesse nos anos 2000, sabe? É realmente como se fosse uma viagem no tempo assistir Time Ranger. Pelo menos eu sinto isso quando eu assisti. Eu achei muito da hora isso. E combinou muito, né? Porque foi justamente na virada do século, anos 2000, deu tudo certo pra essa série. Inclusive, a versão sabonizada dele é o Time Force. Que é bem parecido do roteiro. É com bastante coisa parecida. Não é pra menos, mas, né? A temática é muito específica pra você derivar muito, como aconteceu em algumas séries. Isso. E fazendo uma contraparte assim, né? Essa é a série que tem dois vermelhos, né? Só que um é vermelho e branco, o outro é vermelho e preto. E no caso é o Time Red e o Time Fire. E, grande sexto membro. Que Deus o tenha, né? Já faleceu, coitado, né? É. Foi morto pela foto, coitado. Desculpa spoiler, mas já faz mais de 23 anos que a série saiu. Ah, também, né? Pelo amor de Deus, mano. Daqui a pouco vão achar ruim a gente falar que o Black Panther morre em Jetman. Bom, na sequência nós temos Hyakuju Sentai Gaurenja. Tradução livre, Esquadrão das 100 Feras Gaurenja. Tem como temática animais, rolou em 2001, 51 episódios. Isso aí, virou Power Ranger Força Animal também, com um roteiro muito parecido. E curiosidade sobre Gal Ranger, diria que ela passa a ser filmada em vídeo. Até Time Ranger, todas as séries Sentai eram filmadas em película, né? Aquele rolão de filme. Editar, cortar na mão. Mas em partir de Gal Ranger começa a ser videozinho, né? Arquivos digitais, etc. Ah, mas também tá pela época, né, Atlas? Exatamente, 2001. Muito das séries da época começam a ser filmadas de maneira digital, né? Isso. Gal Ranger é uma das séries que, assim, você percebe que eles utilizavam muito CGI. Tipo, nos mechas mesmo, eles tinham. E também é uma das séries que mais tem combinação de mecha, né? Porque tem vários mechas e várias combinações. Sem dúvida. É uma das que mais tem combinação dos mechas. Isso, que o nome da série é Sem Feras. E realmente a Bandai planejou sem Zords, mas ela foi vendo no decorrer da série que não dava pra colocar, não. Só tem a lista dos nomes de cada 100 Zords. Só isso. Era um desfile de mecha rolar. Da porra. Cada um mais espalhafatoso que o outro. Puta que pariu. Na sequência, em 2002, nós temos Ninpu Sentai Hurikenja. Tradução livre: Esquadrão dos Ninjas do Vento Hurikenja. Tem como temática, mais uma vez, arte ninja. Uma das temáticas que mais rolou dentro do Super Sentai, que é ninja, né? É, até porque é algo cultural deles, né? E tem 51 episódios. É, sim, é cultural dos caras, né? Tipo, samurai, ninjas, é bem cultural da parte deles. É, então utilizar não é surpresa a reutilização. Isso é básico, né, velho? É a mesma coisa que a gente fazer um Sentai aqui no Brasil e utilizar Saci Pererê. Aliás, eu acho que esse seria o primeiro Sentai focado em 3. Não em 5 a princípio. São Vulcan é só 3. Ah, a Hurricane ainda chega mais 2. É. Sim. No total são 6, mas a equipe principal começa com 3, né? Que é o vermelho, amarelo e azul. Aí depois você tem outros dois, que são os Go Riders, que estão nas cores. Um vermelho escuro e o outro é azul marinho. É azul escuro, isso. Aí depois também vai entrar o verde, que é Shurikenji, se não me engano, e depois tem o preto. É, mas o princípio começa com 3. Beleza. Em 2003, a gente chega com Bakuryu Sentai Abarendia. Eu não sei, a tradução que eu achei não ficou legal, porque ficou como Esquadrão dos Explodinos. Parabéns, esses trocadilhos. A Barendia. Bakuryu é Baku. Barendia. Explodinos, basicamente dinossauro que explode. Que beleza. Exatamente. Se você não gostar de explodindo, use Explossauro. Aí a gente vai pras adaptações, tipo, equipe dos dinossauros explosivos. Pois é, como a gente já disse aqui, as temáticas são dinossauros, realidade paralela, química, física e biologia. Ou seja, basicamente a parte mais científica das ciências, a parte mais pesada das ciências que a gente tem básica, né? E aqui no Brasil ficou conhecido como Enem, né? Tinha que ser o feed Kenga. Vamos lá. O cara Eduardo gostou. Né? O que você ia falar aí, ô Ikari? Eu ia comentar que, no caso, o termo do nome, né, de Abarendia, né, que é Bakuryu, é um termo que é utilizado meio assim pra dizer que alguma coisa vai ser meio confusão, um termo pra confusão. Um negócio que eles vão entendi. Causar coisa. São palhafatórios, digamos assim. Né, a Barranger, né, é um dos que tem, se não estou enganado, um dos primeiros, entre aspas, né, sexto, né, porque são cinco, mas que é do mal, né, digamos assim. E o cara então, praticamente a série toda, e só lá no final é que ele se junta aos heróis. Né? E não, é o caso, não foi o caso de Zyuranger? Mas em Zyuranger é diferente, porque tem uma relação, né, que o Burai era irmão do Geki, né, o vermelho, e, tipo, meio que rolou a mesma coisa que teve no Power Rangers, né, que ele tava infectado. Isso teve uma adaptação legal, que o Tommy, o Ranger Verde, ele começa do lado da Rita Repulsa, e depois, poucos episódios, acho que no episódio seguinte que ele aparece, ele se torna parte da equipe. Não sei se vocês já repararam, mas tipo, nessa saga do Ranger Verde, você tem um momento que ele aparece deitado num local, né, depois de ser infectado, e é a cena lá do Burai deitado, né, não é come. Aí você fica, cara, de aparecer aqui na série. Olha que beleza. Bom, na sequência, em 2004, nós temos Tokusou Sentai Dekarendia. Inclusive, nós temos o Atlas mostrando aí na nossa live a foto do elenco. Temos ele tá mostrando o bonequinho. E o Ikari tá com a camiseta do Dekarendia 2. Cadê o capacete? Só pra constar, eu tenho um figure do Dekamaster. Muito bem. Da Lightning Collection. Lembrando que Dekarendia, ele tem temática de policial espacial e de Metal Hero. 150 episódios. Sim. Exatamente. Na hora da transformação, faz aquela boa e velha replay. Os Dekarendia se transformam assim, 0,5 segundos, vem um material chamado Deca Metal que cobre o seu corpo. Cara, é exatamente o que você viu, Charivan, Shadri Gaban. Cara, eu gosto muito que o Dekarendia, ele explica a coisa da transformação, tipo o que acontece em Ultraman Z, que ele olha, a transformação é assim, assim, assim, passou esse tempo, ok? E a outra pergunta, Dekamaster, onde que tá seu rosto? Não pergunta. Boa. Então, Dekarendia, temos a primeira vez que não temos o Império do Mal. Sempre teve um Império, agora o Dekarendia luta contra criminosos, né? O criminoso faz uma coisinha ali, uma coisa errada, eles vão lá e metem a porrada no cara. Tira gato de árvore. Um Império, um negócio. É maravilhoso, né? A gente é suspeito pra falar, né? Que... Tem um pé no chão. Cara, Dekarendia é muito bom. Ah, tem três pessoas suspeitas pra falar de Dekarendia aqui. Pois é. O Dekarendia foi a série que os personagens mais voltaram, né, depois. Porque teve o filme de 10 anos e vai ter o filme de 20 anos, eu acho. Talvez vá ser, não sei ainda. Mas tá na sequência. E eles fizeram crossover com Kyuranger, com Gokaija e com o próprio Gaban. Sim. Ou seja, eles voltaram muitas vezes. É uma equipe muito, muito querida lá no Japão. Sim, esses galera aqui é um elenco maravilhoso que adora voltar, então gostamos muito dele. Cara, eu acho muito bom quando os atores têm muito carinho, porque Tokusatsu, no geral, ele é entrada, hoje em dia, né? Ele é entrada para muitos atores novatos, para serem reconhecidos, seja para entrar na. Como é que fala? No lado de ser modelo ou continuar no lado da teletramaturgia. É a entrada para a maioria dessa galera. Então, ver os atores, tipo, voltando, mesmo depois de consagrados ou afastados, voltarem para interpretar personagens queridos ou obras queridas, é legal. É algo que toca todo mundo, sabe? Na sequência, a gente tem, em 2005, Mahou Sentai Madirendia. Não, é Book Angel. Não. É Madirendia. Esquadrão Mágico Madirendia, que é de 2005. Volkendia vem depois. Desculpa. É, magia e elementos da natureza como temática são 49 episódios. Inclusive, é um dos poucos centais que tem capas, né? Isso. Referência à cor. Que não é branca, né? Não, ela é cor de cada um. Porque os outros que tinham alguma capa era tudo branquinha. Não, essa daí, cada um tem a capa varia conforme a cor da suíte principal. E se eu não me engano, tinha o símbolo na capa também. Se não me engano. Tinha, vamos lá. Tinha. Oi, Kari, o que você ia falar? Se eu não estou enganado, acho que são três equipes que usaram capa. Na verdade, quatro. Tem Gorendia, Jaca, só que a capa é pequenininha, né? Aí você tem Magic. Você tem o Sentai 2002, que é Looper Ranger vs Patrande. No caso, os Looper Ranger, né? São os ladrões. Eles usaram capa também. Mano, eu acho isso daí. Eu acho isso daí muito da hora. Eles colocavam um efeitinho na hora de transformar, que meio que fazia um círculo de magia. Era um barato. Isso. Muito bem. E Magranger novamente, família. Cinco são irmãos, aí aparece o pai, aparece a mãe também entrando na equipe. bem realmente família o negócio, bem levinho pra se divertir e tal. Uhum. Na sequência em 2006, agora sim, Sara, Gogo Sentai Gokenja. Ele, a tradução dele é de Esquadrão Vibrante Gokenja. Comemorando 30 anos de Super Sentai. Exato. E aí eles têm como temática arqueologia, preservação de relíquias e veículos de serviços. Tem 49 episódios. É o Indiana Jones do Super Sentai, basicamente. Boa, é isso aí mesmo. Exato. Sempre procurando coisas preciosas de civilizações antigas que dão poderes. É bem legalzinho. Sabe o que isso me fez lembrar um pouquinho? Puta, tem um Kamen Rider que eu tava assistindo que também vinha com um pouco de arqueologia. Kuga, não? Eu acho que é Kuga. Me fez lembrar Kuga. Tem essa vibe mesmo. Na sequência, em 2007, nós temos Jūken Sentai Gekirenja. Da tradução Esquadrão Punho de Feras Gekirenja. Ele tem como temática a energia espiritual obtida por artes marciais inspiradas em animais selvagens. É bem específico, né? Putz, grila. E tem 49 episódios. Mais um Sentai com temática de artes marciais e que foi evoluindo. Máximo é muito boa a cena de luta. Dairanger, bom pra caramba. Agora em Gekirenja, meu amigo. É a maravilha dos caras lutando estilos diferentes de artes marciais. E aquele é o top em coreografia. Eles arrebentaram, né? É muito bonito, bicho. A luta final contra o vilão, nossa, os três interagindo. É perfeito. Aquele é muito bom nesses quesitos. Mano, eu gosto quando tem essas coreografias. Pode falar. As lutas de Gate Ranger, elas parecem um pouco aqueles filmes de Kung Fu, bem, tipo, parafatoso mesmo, sabe? Que o cara sai voando, sabe, de nada. E começa a porradaria e os caras vão voando. É bem isso, sabe, algumas cenas. Uhum. E Gekirenja é um tipo muito bonito, eu acho, o uniforme. E tem um primeiro roxo, né? Sim. Isso. Olha. E primeiro traje que não tem o famoso cintinho aqui, né, no meio. Foi toda a série tinha um cintozinho aqui e eles não têm cintozinho. Provavelmente é um colã completo, sem cinto aqui pra segurar a arma nem nada. Olha aí. Me pareceu meio pobre a produção. Só por causa disso, porque não tem nada dividindo ali a pança das coisas. Não, mas assim, uma coisa que eu gosto muito em seriados é quando você tem uma coreografia de luta que é bonita de se ver, que enche o olho, velho. É um barato, mano. Enche. E é grande pra isso. Na sequência, nós temos Engen Sentai Go Onja. Tradução literal de Esquadrão Motorizado Go Onja. De 2008, tem como temática veículos animais, autorama e dimensões paralelas, 50 episódios. Fez a melhor temporada de Power Rangers que tem, que é RPM. Sim. Eu ia falar isso. Como Sentai, é meio difícil, sabe? Go Onja, assim, tem gente que gosta, mas eu não sou um desses, desculpa aí. Que foi um dos casos raros de que a sabanização melhorou a série? Muito. A temática muda completamente. É de carros motorizados para futuro pós-apocalíptico. Exato, cara. É as situações que Power Ranger consegue entregar muito, sabe? E também, às vezes, consegue ficar na mesma linha que obras boas, tipo Dekaranger. O jeito que tá, o SPD entregou também foi maravilhoso. SPD, Força Animal, foram Power Rangers que me marcaram bastante. E depois, quando eu fui ver o original, assim, foi maravilhoso. O caso de Go Onja é tipo você comparar, vamos lá, a Corrida Maluca com Mad Max. Basicamente isso. Por aí. Carai! Boa. É isso aí, gente. É. Porra, tá bom, né? Ok. Na sequência, a gente vai falar de Samurai Sentai Shinkenja. Tradução literal, Esquadrão Samurai Shinkenja. É de 2009 e tem consequência Samurais e Origami. São 49 episódios. Demorou 33 anos pra fazer um Sentai de Samurai no Japão. Pois é. Isso que eu achei estranho, velho. O legal que veio do nada. Origami junto, do nada. Japonês, cara. Uma coisa que eu achei interessante nesse Sentai eram as máscaras, né? O capacete, a viseira, ela era praticamente destacada do capacete, ela parecia que estava sobreposta, era a coisa mais linda. Não, o visual é maravilhoso. O visual de Shikenji era muito bonito. Isso aí a gente não pode negar. Atila, Shikari, comentário. Eu sou muito fanboy de Shikenji, eu não consigo, então, falar mal. Eu estou só falando aqui, já contando aqui as moedinhas na carteira, porque o meu menino está com 5 anos, para começar a se interessar por Power Rangers, daqui a 2 palitos, e eu não tenho metade do dinheiro que eu preciso para comprar o primeiro boneco. Olha aí, você pode comprar com a Sarah, que vende as coisas aí, ó, tá vendo? Opa! Opa, tem como traficar uns bonecos desses pra cá, assim, a custo zero? Olha, podemos ver a possibilidade, podemos conversar sobre. Olha aí, conversando sem frente. Você paga só o frete, que é 3 vezes o valor do boneco. Olha, eu tenho minha coleção dos Riders, Showa, Heisei e Reiwa. Eu nunca tive nenhum problema. Eu mesmo sou minha própria cliente nesse ponto. Pois é, isso foi comentado a exaustão no nosso episódio onde a gente comentou sobre os Kamen Riders. Então, sim, né? Inclusive, uma vontade que eu tenho seria colecionar os Reds de Sentai, mas aí já é um pouco mais complicado, já é muito mais sério. Aí eu penso de... Não, fora que o articulado da SH Figuarts é meio complicado eles lançarem os heads de todas as equipes. Então eu estou naquela, esperando a Lightning Collection decidir a vida dela, ou eu partir para colecionar os vinis. De curiosidade, Shinkeji, eu diria que temos que... Ela realmente tem vários elementos de filme de samurai, como Kagemusha, quem... Se é filme de samurai, tá ligado, que é Kagemusha, e etc. E que realmente eles não usam arminha de tiro. Todos os centauros usam arminha de tiro, mas são samurais. Samurai não usa arma de tiro. Shinkenji segue isso a risco. É só espada e outras coisas. Pois é. Assim, isso é porque eles estão levando os samurais com uma era pré-Edo. Porque depois da reconstrução, que foi quando eles abriram os portos pros Gaijin. Aí sim, alguns samurais passam a utilizar armas, mas até aí eles utilizaram samurais de fato e de direito. Ixi. Aí, samurai raiz. Uhum. Na sequência, nós temos em 2010 Tensou Sentai Goseija, que tem como tradução livre Esquadrão da Veste Celestial Goseija. Com pochetes douradas pra combinar. Cara, esse foi bem fora da casinha, né? São 50 episódios e tem como temática anjos. É, esse foi bem fora da casinha do habitual que Sentai tava acostumado até aquela época. Sim. Uma puta fora da casinha, né, velho? É, tipo, um negócio... Uma puta fora da casa. Nossa senhora, foi um negócio trabalhando absurdo na rua. Ai, cacete. Matei o Atlas. Eu adoro trocadilho, bicho ruim, então. Depois a gente conversa mais sobre isso. Trocadalho. Aí nós temos... Acho que aqui a gente já tem um especial de... Já temos um Sentai especial, né? Que é Kaizoku Sentai do Kaija. Aí, isso é brabo. Que temos aí. como tradução literal, Esquadrão Pirata do Kaija. É de 2011... E tem como temática, que se repetiu em vários Sentais depois, que é equipes de Super Sentai anteriores, que são os piratas espaciais. Aqui tiveram 51 episódios. Eu acho que... Esse daqui eu me lembro, viu, Sansara? E é bom você estar aqui, porque esse eu me lembro que quando ele foi lançado, eu estava chegando numa certa cidade do Brasil para fazer a minha graduação, né? Que eu fui. Foi quando assim que eu cheguei em Goiânia, eu comecei a assistir esse. Não, mas Gokaid é maravilhoso. Tipo, ele. ele tá, os atores estão no mesmo nível de The Carranger, de tipo, vem atuar, eles vêm na hora. Eles participam de bastante coisa. Eu acho que, fora Gokaiji, o único Sentai que eu me lembro que trabalhou com equipes antigas de forma dentro, assim, da... firmemente dentro da lore, foi Tenkaiji. Eu não lembro disso sendo usado em outras séries fora os dois. E até porque Tenkaiji também foi início de uma nova... de uma nova era. E Gokaiger, às vezes que ele apareceu em outras séries, eram os próprios Gokaigers utilizando a ferramenta de trazer a roupagem, né, de equipes antigas. Teve até agora o Ten Gokaiger, que eles atualizaram tanto a música de encerramento, né, com todas as séries até Zenkaiger, como também atualizaram o Mobirachi e afins, o Cellphone, para as keys até também até Zenkaiger. Eu acho que logo também já deve ter uma atualização para os outros que saíram. Ah, com certeza. Mas assim, uma coisa que eu tenho a dizer é que, assim, pelo que eu ouço muito do fandom, Gokaiger é uma das séries mais amadas que o pessoal fala. Tipo, o pessoal fala muito de Gokaiger. Não é pouquinho, é uma série de homenagem bem feita. Caraca. Viu o Kamen Rider Decade? Então, eu gosto do Decade. Eu gosto do Kamen Rider Decade. Eu não gosto da série Kamen Rider. Ninguém gosta, cara. Não se preocupe. Cara, Gokaiger, assim, o que carrega Kamen Rider Decade se chama Kadoya Tsukasa. Uhum. Porque se a gente for pegar a série, é uma zona. Agora, Gokaiger, ele conseguiu ser perfeito do início ao fim. Ele conseguiu... ele conseguiu ser uma série de comemoração que homenageia tudo e mais um pouco de uma forma muito bonita, de uma forma muito estável. Que é coisa que quase nenhuma franquia consegue fazer isso de uma forma bonita. Eu poderia dizer isso abertamente, sim, mas Ultraman Z também conseguiu dar uma homenagem muito boa. Ultraman Z foi o que me trouxe a querer conhecer mais de Ultraman, que eu sempre fui muito resguardada com Ultra. Mas Ultraman Z me fez ir atrás de conhecer mais. Agora, Gokaiger conseguiu entregar muito. Gente, agora, mano, antes de eu falar as quatro próximas séries, as três próximas séries, eu vou ter que falar esse trocadilho. O Caio mandou da seguinte frase. Uma equipe que literalmente fazia pirataria das outras equipes. Perfeito, cara, perfeito. Fora que é aquilo. Olha o trocadilho. Exato. Não, fora que é aquilo. O Gokaiger, ele não era simplesmente... não era que nem The Cage, que trazia... personagens pelo poder da carta. Não, era o próprio personagem utilizando a Kei e utilizando a roupa do Sentai. Eu acho isso muito legal. Tudo bem, The Cage. Com a personalidade correta. Exato, e com a personalidade correta. Agora, The Cage, ele veste, né, as armaduras dos outros Riders, mas mantém a personalidade do cara do Decade. Exatamente, ele já usa na personalidade dele, é isso. Ele e o... esqueci o nome bonito do Dien, mas tudo bem. Ele tem a mesma coisa, Kaido, só na hora de, por exemplo, alguns poderes tipo de clonagem afins, que aí já vira uma bagunçaiada Decade, mas... Mas o Gokaiger, ele respeitou muito a lembrança dos outros Sentais. Com certeza. Bom, na sequência, nós temos... entre 2012 e 2013, nós temos uma questão que nós tivemos dois Sentais que são Sentais do ano e um Sentai que se dividiu em primeira e segunda temporada... Que saiu metade em 2012 e metade em 2013. Nós estamos falando, primeiro, de Tokumei Sentai Go Busters. Sim. tradução original de Esquadrão de Missões Especiais Go Busters, que tem como temática Agente Secreto, Mundo Virtual, Androides Baseados em Armas, com 50 episódios. Nós temos, em 2013, Zyuden Sentai Kyoryuger, que eles chamam em tradução literal Esquadrão Eletrossauro Kyoryuger. Cara, eu gosto muito de Kyoryuger, muito bom. Que tem como temática Dinossauros e Carnaval Brasileiro. Aquela dancinha deles. Cara, aquela dancinha deles é absurda. Olé, muito bom. E no meio das duas séries, nós temos Rikonin Sentai Akibarendia, que é o chamado Esquadrão Não Oficial Akibarendia. Que é um Sentai de paródia. Sim. Olha, cara, é assim, Akibarendia, ele dá uma flertada muito grande com paródia pornô. Se mais um pouquinho ele seria isso. Mais um pouquinho ele flerta muito com essa parte. Ah, eu lembro disso com aquela arranja amarela com Maria Chiquinha, né? Sim, cara, o que eu acho interessante que foi até Zenkaidia, literalmente o Akibarendia ele não estava entrando na linha, né, oficial, só que ele começou a entrar nas referências, né, tanto que tem as gears do Zenkaidia com ela, e eu acho que deve ter Kay também, do head dele pro Gokaidia também. Só pra deixar na mesma página, Go Busters tem 50 episódios, Kyoryuger tem 48, e somando as duas temporadas, Akibarendia tem 26. É, Akibarendia é mais de zoeira, foi um negócio isso. Bem fora da casinha que o pessoal quis fazer. Não foi... Tanto que, olha, aquela temática, a temática assim, de Akibarendia não é pra criança. Akibarendia, até onde eu sei, ele já foi já público, acho que foi onde a Toei entendeu que Sentai é para crianças, só que com os anos, né, crianças cresceram, se tornaram adultos e continuaram fãs da franquia. Tanto que hoje em dia, tanto para Kamen Rider, Ultraman, Super Sentai, tem linhas de produtos específicas para os fãs adultos. Não falo em temáticas adultas, mas eu falo de tipo para colecionadores adultos, que é os memória, lalala. Mas eu acho que aí foi onde a Toei entendeu que não era mais somente fã criança. Onde realmente foi a gente para ela. Ô, Sara, a gente fala da regra. A gente falava da regra 34 da internet, né? Pelo amor de Deus. Não, sim, mas eu falo fora da regra 34, acho que foi a época onde caiu a ficha na Toei, que ela poderia arrancar dinheiro de gente adulta e também como de criança, entendeu? Sim, sim. Esse lance da digamos, da temática um pouco mais adulta, você pode ver, por exemplo, né? Tem bons exemplos além da Akibarendia. É Kamen Rider Amazon, né, que é uma série de público bem diferente do tradicional, e o recente Kamen Rider Black Sun, né, que saiu há pouco tempo aí, né. Então, tipo assim, Akibarendia tá mais ou menos isso aí, só que diferente desses dois que são mais sombrios, Akibarendia é mais uma zoeira, né. Akibarendia é completamente anarquia, completamente anarquia. E aí eu vou trazer a minha opinião a respeito de Kamen Rider Black Sun, que é uma bosta. Eu confesso que eu ainda não vi Black Sun, mas foi por pura falta de tempo. Eu vi os primeiros episódios e eles desvirtuaram toda a síntese de Kamen Rider, velho. Pelo amor de Deus. Tipo, eu ainda não vi. Eu gostei. Eu ainda não vi por pura... Sim, eu entendo que é uma adaptação e eles pegaram muito do mangá mesmo original do Shinomori. Só que, tipo, eu ainda não vi por pura falta de tempo. Eu tô vendo atualmente Gits e King Oja conforme dá. Fora que eu vou literalmente pegar minha folga agora de domingo pra poder ir no cinema ver Cavaleiros do Zodíaco, Sensei, o começo, porque obviamente a Sara, que é fanboyola de Cavaleiros, vai estar lá batendo ponto vendo o filme de Cavaleiros. E eu acredito que será. Exatamente, eu acredito que será muito bom. Ok? Ok. Olha, na boa, eu vou preferir ver por métodos não oficiais, porque pomba. Do jeito que eu gosto de adaptações americanas. Cara, mas aí que tá. Eu não acho que é uma adaptação totalmente americanizada, porque tem dedo da Toei. Tem pessoas. Tem pessoas asiáticas no meio. Cara, tem muita coisa ali. O próprio Kurumada também tá no meio. Ele aprovou. Que teve tudo. Ó, o que você vai falar? Sara, eu sei que você ama o Kurumada Sensei, mas assim, tem dinheiro, envolveu Cavaleiros, ele tá dentro. Então, tudo por uma garrafinha de saquê. Então, mas aí que tá. Lá no Taizen, na enciclopédia Taizen, ele fala sim de um interesse pra, no futuro, se fizessem um live action, né, de Cavaleiros do Zodíaco. Isso lá em 1900, lá vai bola, que eu lembro que o Taizen, ele saiu logo perto do fim de Cavaleiros do Zodíaco, foi quando acabou. Eu tenho que ver a época certinha que o Taizen saiu originalmente. Beleza, mas ele demonstra interesse. E isso não faz parte da pauta, desculpa. Exatamente, a gente cortou aqui. Mas então, eu tenho que ver Kamen Rider Black Sun. Voltando aqui à pauta, eu queria saber de vocês, nossos queridos amigos especialistas, se vocês têm alguma coisa a comentar a respeito de GoBusters e Kyoryuger. Pode começar, já que a Kibaren já tomou o negócio todo. Não, tô de boa. Eu adoro o Olé, eu adoro... Kyoryuger é muito bom, bicho. Kyoryuger, desculpa, voei. Kibaren não, né? Eu falei Kibaren. O GoBusters é uma série que ela tem uma proposta assim, um pouco diferente, né? E o visual dela também chama bastante atenção, porque é uma roupa muito diferente das convencionais, né? Ela não é feita com aquele... E a gente tá acostumado, é uma parada... Ela foge um pouco da casinha, não lembra Sentai, não tem aquela coisa... Aquela roupagem Sentai. Ele é meio... Não pode ser assim. Ele parece um pouco aquela série de equipe de resgate, tipo o Inspector, um pouco algumas características. Mas assim, pra quem não assistiu o GoBusters, é uma série que vale muito a pena assistir. Ela começa meio fraquinha, mas com o tempo ela vai melhorando muito. E uma das coisas que eu gosto muito nessa série são os vilões. Os vilões são muito bons. A dupla Enter e Escape, né? Que são os dois vilões principais, né? Eles têm aparência humana, mas eles são, digamos assim, avatares virtuais. E, tipo, eles são muito bons, eu recomendo muito. Então, pra quem for de GoBusters, pode na fé que é muito bom. Isso aí. Beleza. Sobre GoBusters, dizer que o que o Ikari fala do design é porque anos e anos colando, aquela coisa apertadinha, né, grudada e tal. E GoBusters não, meter lá um couro com uma coisa mais... grossa, assim, na roupa, realmente não parece ser um Sentai, porque, sei lá, a roupa de couro e tal, é colorido, mas uma coisa mais robusta e tal. E que GoBusters tem termos que é usado em Power Rangers. Eles usam It's Morphin Time pra se transformar. E o nome dos robozões gigantes, dos vilões, não dos heróis, é Megazord. Então foi meio que aquela, ô, pessoal dos Estados Unidos, ó, a gente gosta de vocês, botando o nome da eu acho que foi aquele agradecimento. Ah, sobre Kyoryuger. Eu gosto muito da abertura, que literalmente é vamos lá. O legal do uniforme do GoBusters, ele me fez lembrar muito aquele filme de Power Rangers que rolou no começo dos anos 2000 ou 2010 por aí, que as suits dos Power Rangers tipo, parecia spandex, velho. Sim, do filme de 2000. Nos anos 2000, no que eu lembro, não teve filme, né? Só em 2017 e 95 e 98, eu acho. Não, 97. Que foi o filme, tô falando daquele filme que tinha o Ivan Uzi. É, 95. Agora, na sequência, a gente passa aqui, né? Porque 2012 e 2013 foi uma época em que tivemos um esquadrão não oficial. Né? Muito bom. Trocadilho, né? É muito bom. Agora a gente tem Resha Sentai Toker. Meu Deus, eu amo o metrô de São Paulo, cara. É muito bom. Esquadrão de trens Toker. Tokyuja, cara, Tokyuja, né? Isso, Tokyuja é muito bom. Eu amo a ideia de trem. A temática desse Sentai é trens, imaginação, amizade e infância. São 47 episódios. Cara, eu acho ele muito lindo. É também conhecido como Sentai da Depressão, porque, nossa senhora, mas. Cara. Sim, eu acho ele muito incrível. Não assisti todos, não posso opinar. Né? Mas eu imagino que como toda série voltada para criança, tem sempre uma segunda interpretação voltada para os adultos, né? Sim, até porque nessa época já tinha aquela coisa que eu falei da conversa, entre aspas, com o adulto. Então tem muito essa parte, sim. De boa. Ele tem... que muita gente considera estranho, mas que conforme você vai acompanhando você acostuma. Mas uma coisa que a gente não pode negar, que é muito bom, é o visual do Simon. Porque ele tem toda uma estética infantil, sabe? E é muito legal. Nossa, então, cara, verdade, cara. Os vídeos são de contraponto, colorido, né? E eles têm uma dinâmica que eu acho muito da hora, que é de ficar trocando as cores. Eles têm os trenzinhos, né, que coloca no morfador. E que vira. Eles ficam trocando entre eles. E aí eles ficam mudando de cor. É muito legal essa dinâmica. Ah, olha aí. Que da hora. Bom, na sequência, a gente tem Shuriken Sentai Ninja. Esse aí. Tradução literal: Padrão Shuriken Ninja. É de 2015. E a temática é o quê? Imagine: ninjas. Vá. 47 episódios. Só que esse aí não é muito, assim, não é muito bem quisto no fandom, não. Eu não cheguei a ver em Ninja, mas quem já viu é mais ou menos. Ninja, ele, tipo, a princípio ele parece uma série boa, mas ele é muito repetitivo. Mas o que fez a galera gostar um pouco dele foi o crossover com os ninjas anteriores, que foram o Hurricane Head e o Ninja Head, de Kakuranger, que eles aparecem em um determinado episódio. E também a aparição do grande, maravilhoso Sekai Ninja Sen Jiraiya. Sim. Cara, uma coisa que eu acho legal de Sentai, que conforme vai havendo repetição de temática, eles vão fazendo especiais dentro desse núcleo, né? Pra juntar a galera, pra poder, a galera aqui, ao menos sejam alguns reunidos, e de alguma forma eles jogam o Gokaidia lá, porque o Gokaidia pode virar também. Mas normalmente eles gostam de juntar as mesmas temáticas, ou mesma linha, né, de temática, pra poder interagir, o que eu acho bem legal. Já tinha um especial só do pessoal dinossauro. Uhum. Falando em dinossauro, ele vem em breve, mas na sequência de Ninja, a gente tem Dobutsu Sentai Zyuoja, que é traduzido de maneira literal, Esquadrão Animal Zyuoja. Comemorando 40 anos de Sentai, mas não... De 2016, e tem como temática Animais e Cubo Mágico. 48 episódios. Cara, é muito bom. Eu acho muito interessante o transformador de Zyuoja. Sim, é bem legal. Bem diferenciado das coisas que tinham antes. Aham. Uhum. Esse negócio dos cubos fez muita gente ficar pé atrás. Porque, principalmente, os robôs, eles são, né? É. A perna é só o cubo em cima do outro. Não tem a graça de você virar para um lado, para o outro, para encaixar o brinquedo. Só bota um cubo em cima do outro e pronto. E deixa a criança se virar. Que foi? Zewodia fez os robôs gigantes meio baseados em Minecraft, velho. Certamente. Mas agora, agora um dos meus sentais favoritos, que eu amo de paixão, inclusive eu escrevi um conto baseado. O Jiu Sentai Kyurenja. Kyurenja. Inclusive, né, é o avatar aqui do Ikari, quando ele não está com a câmera. É Esquadrão Espacial Kyurenja, em tradução livre. É de 2017 e ele tem como temáticas astronomia, constelações e esferas. Esferas, sim, se você vê os robôs gigantes de Kyurenja, eles se encaixam através das esferas, velho. É um barato. Ainda assim é melhor do que os cubos de Kyurenja, porque pelo menos aí os cubos ele vira para um lado, vira para o outro, encaixa e tal. Não, Kyurenja era só empilhar. Legal de Kyurenja é que Dekaranger não tinha Império do Mal. Bokenger tinha 4 Impérios do Mal. Agora, em Kyurenja, o Império do Mal já dominou tudo. Diferente das outras séries que eles estavam ainda querendo, não. Aqui, os heróis têm que salvar o mundo que está dominado pelo Império do Mal. Mudou o espaço inteiro dominado pelo Império do Mal. Foi também uma virada assim, de temática interessante isso em Kyurenja. Uhum. É. Exato. Ao invés dos outros Sentais que têm que salvar o mundo dos inimigos que estão chegando, em Kyurenja você salva o mundo da porra que já tá zoada. Uhum. E outra, é um dos Sentais que tem o maior esquadrão, isso, maior número de Rangers. Cara, é o Cavaleiro do Zodíaco do... Não, Atlas, não são 9, são 12. Começa com 9, aí termina com 12. É, tipo, ele já começa grande. Aí quando vai ver o final, 12 doido lá. E o interessante não é só em japonês, se não me engano, tem um cara americano lá no meio também. Sério? Sim, é porra. Esqueci. Mas eu sei que ele não é japonês, aquele ator. Enfim. Tô lembrando de um que talvez não seja realmente japonês. Lembrando que, ó, se você pegar, nós temos meninos, nós temos meninas, nós temos robôs. Nós temos furries. Temos furries. Tem pra todo gosto, né, Fé? E temos um dragão no meio. Temos literalmente tudo e mais um pouco pra agradar todo mundo, galera. Pois, temos até criança, gente. Temos até criança, velho. Tem criança, bem lembrado também. Mano, Kyurenja, eu ouço muita gente falar que largou Kyurenja por causa do Lucky. Me irrita um pouquinho. Por causa que o Lucky, ele meio que irrita, meio que por ser aquele tipo... líder de torcida. Sim. Na verdade, o Lucky, com o tempo, você acaba se habituando a ele. Aliás, uma curiosidade de Kyurenja, o encerramento que teve que ser censurado. Que era uma coreografia, depois mudaram para outro passo. Exato. Que era um passo... O bom que tiveram era aquela, né? Aí, do nada, eles só mudaram de pra baixo pra fazer o pra cima. Aquele encerramento, ele é muito gostoso, é um encerramento muito divertido. É muito da hora, velho. Cara, pra quem acompanha a live show, que é o Choyusai, que é um show anual que tem no Japão, que eles pegam o Sentai e o Raider atual, né, e botam num show de interação, e esse show ele vai colocando músicas de vários Sentais anteriores, de vários Raiders anteriores. Eu tenho que ver o atual, porque eu sei que no do ano passado, como já tá tipo 45 anos para 50 anos, tiveram que dividir em 2 dias. Porque é muita música, é muita coisa das duas franquias. Eu tenho que ver a desse ano que teve Giz e... foi qual, gente? Isso, que foi Giz e Dom Brothers. Eu tenho que ver como é que tá a separação esse ano deles. Cara, quase sempre toca a música de Kyurendia, pra galera se divertir. E é tipo, é criança, é adulto fazendo dancinha, e é isso. É, mano, é um barato, velho. Na sequência, né, fala aí. O problema é que Kyurendia ele tem sido adaptado pra Power Rangers, porque ia vender muito brinquedo. Na verdade, ele vai. Não vai ser adaptado os uniformes, vai ser muito superficial. Então, na verdade, é, eles vão. O que que eles vão fazer? Eles vão pegar o uniforme de Iriu Soldier e vão pegar. É, eles vão pegar os elementos de Kyuranger pra poder utilizar. É. Não, não duvido. Que vai ser o Power Rangers Cosmic Fury. É, Cosmic Fury. É, medo ano agora. É. É, na sequência, a gente tem um Sentai que quebrou completamente os padrões, que é Kaito Sentai Lupuranga versus Keisatsu Sentai Patrandia. Esquadrão de Ladrões Fantasma Lupuranga versus Esquadrão Policial Patrandia. Basicamente, de 2018, Ladrões é basicamente Polícia e Ladrão, velho. Isso. Mas não era brincadeira, por isso Ladrão virou Sentai. Sim. Cara, é que assim... 51 episódios. Uma coisa que eu acho interessante de Lupato, porque é mais falar Lupato que a coisa do todo, é que assim, a ideia... No Japão, né, eles pegam um nome muito grande e eles criam uma abreviação. É, na verdade é Lupate. A gente aqui no Brasil é brasileiro e botou Lupato, mas... É... Cara, a ideia é dois esquadrões, né, de três, que no final das contas, lá no futuro vai se unir, tá, vai ser seis pessoas. No caso, tem o quarto membro, que na verdade é o membro geral também, que ele é tanto dourado como prata, e era pra ser equilibrado para as duas equipes, né? Só que acabou que lá no Japão, por conta de Lupin, a temática Lupin, a temática ladrão, chama bastante atenção. Exato. Não, até a roupa dos Lupin Rangers é mais legal que a dos Patrangers. Então, acabou que a série ficou muito focada, ao meu ver, ficou muito focada nos Lupin do que nos Patrangers. Os Patrangers ficou vamos lá atrás do Lupin. E o Lupin tinha todo motivo pra fazerem o que eles faziam. Inclusive Lupin Ranger. Desculpa aí, cara. Os Patrangers só estavam fazendo o trabalho deles, né? É o cotidiano deles ali. Sim, exato, eu não tô tirando o fato deles fazerem o que eles tinham que fazer. Só que pra série em si foi ficando maçante, porque não foi virando aquilo muito, sabe? Só foi virar isso mais pra frente, no qual já ficou maçante. A temática foi muito boa, a escolha foi muito boa. Só que eles se perderam duas equipes e, é claro, uma acabou ganhando mais destaque do que a outra, né, ao meu ver. Inclusive, Lupate foi a primeira série Sentai que eu peguei lançando e decidi, vou ver. Então, quando eu vi ela e teve as situações que, gente... Porque aí eu demorei um pouco. Aí eu só fui realmente animar pra ver realmente uma série tudo bonitinho. Foi no... Tipo, uma série atual foi a... Esqueci o nome, gente. A das pedras mágicas lá. Piramídia eu peguei do início ao fim. Aí então foi... Eu já conheci a Decaranger... Gaurendia, eu fui pegando coisas mais antigas pra ver. Mas foi Kira Media que falou assim, vai lá, dá chance, você vai se surpreender. E aí a gente chega no último Sentai da Era Heisei. Inclusive foi lançada 2 meses antes da mudança pra Areiwa. Que foi, inclusive, uma volta para os padrões de Super Sentai, né? Que Shiryu Sentai Ryu Soldier. Dino Cavaleiros Ryu Soldier. Que tem como temática cavalaria medieval e dinossauros com 48 episódios. Ai, eu tenho muitas opiniões sobre Ryu Soldier. Tenho muitas opiniões sobre Ryu Soldier. Olha lá, o Ikari mostrando o bonequinho do Red Ryu Soldier. Eu tô red. Vocês têm alguma coisa a falar? Alguma coisa a mais a falar a respeito de Ryu Soldier? Ah, Ryu Soldier, né? A primeira vez que a gente viu alguma coisa foi naquele especial Psycho Battle de 2019, né? Que você viu como se fosse uma série. É, tipo. Um preparativo, né? E, tipo. Nessa série já mostraram ali. Ah, vamos lá, a próxima série, dinossauro de novo. A Toei resolveu jogar seguro, né? Então, foi dinossauro. E, por incrível que pareça, né? Pra ser de 10 pessoas, foi adaptado pra Power Rangers, né? Olha só. Mais uma série adaptada pra Power Rangers. E, tipo, ele tem uma temática muito boa. Só que, tipo, eu acho assim, se eu faço ser dinossauro. Eu achei um pouco repetitivo, porque no começo a galera especulava que seriam dragões, né? Não dinossauros. Isso. Que é um negócio bem mais medieval. Nossa, se fosse dragões ia ser muito melhor, velho. Não, com certeza. Inclusive, eu compartilho da mesma opinião. Cara, dinossauro já é batido. Amigos meus que estão aqui vendo a live, que o Caio é um dos amigos meus, eu tenho muitas opiniões sobre Ryu Soldier, então eu achei batido a escolha de dinossauros, eu achei que poderia ter sido melhor essa parte. O desenvolvimento da série não me prendeu tanto como eu queria, tanto que Lupatio já tinha ficado, tipo, pô, tão dando mais vertente pra um do que pro outro. E Ryu Soldier já fiquei, pô, dinossauro de novo. E já foi uma coisa meio que eu também fiquei meio, sabe, com a coisa. Então, pra mim, ele passou, eu fui até o final, me passou meio batido. Entendi. Foi. Geralmente, dá um espaçamento de uns 9, 10 anos entre um sentado de dinossauro e outro. De repente, sim, 5 anos depois já veio outra. Pô, tá muito recente esse tema. 5 anos atrás já teve, mas realmente você fica saturado. Exato. Agora, tipo, em design, realmente é muito bonito. Ryu Soldier design é bonito, chama atenção pra caramba. Tanto que mal ele saiu, a Hasbro já foi lá, catou pra fazer Power Ranger, pra poder fazer série bonitinha. É um design bonito. O contexto todo de design de Ryu Soldier é bonito. Desde... Os Rangers em si, os Zords em si, são bonitos. Só eu que fiquei meio sabe, com a série toda mesmo em si. Não me chamou a atenção, não me comprou. Dino Fury. Mas tem um negócio também, né? Que tem uma coisa que chamou muita atenção, é a movimentação do robô. Porque ele é bem ágil, né? Comparando com alguns robôs anteriores. Ele é o mais ágil que ele apareceu nos últimos anos, sabe? Ele, tipo, conseguia dar chute, ele conseguia pular e fazer um monte de coisa e com facilidade, tá? Diferente do, por exemplo, o robô de Lupat ou então de Turenji, que eram mais robustos. Aí, tipo, aproveitando... Os robôs de Turenji é um bagulho travado, sabe? É mais brinquedo, né? Tipo, sem articulação, digamos assim. Sim. Bom, enfim, a gente entra na Era Reiwa, que começou no dia 1º de maio de 19 e é a atual. Nós temos aqui 4 Sentais, que são os Sentais de 20, 21, 22 e o desse ano. O de 20 é o Machine Sentai Kira Major. Esquadrão Reluzente Kira Major. Tem como temática veículos e pedras preciosas. Tem 45 episódios. Cara, lindo, maravilhoso. Amo Kira Major, na moral. Amo. Foi ele que falou assim, pô, vai lá, dá chance pra sentar, você vai gostar. Tá, no começo eu fiquei, bicho, que assim, pra quem entrou, se habituou, se situou com Kamen Rider, a gente olha assim, até fica, nossa, que infantil, sabe? Então Kira Major chegou assim, ok, pedras. Fora que aquilo, o Senpai tem a coisa do expressionismo, do kabuki muito forte. O expressionismo de Senpai é muito forte. Então eu meio que tomava um susto. Hoje em dia eu tô de boa. Então o Kira Major me pegou muito. Eu amo de paixão a Sayo, que é a Kira May Pink. Amo de paixão ela. É um Senpai que... que me fez gostar, que me fez assistir, que me fez ver toda semana, me prendeu, me deixou, assim, feliz, sabe? E que eu vi também muito a segregação que tem no fandom, que toda vez que sai, porque até então eu só vi isso em Kamen Rider, né? Toda vez que você diz, ah, é porque tá diferente, ah, é porque tá isso, eu falei, mas o trem é legal, o trem é bom, o trem te prende, você é um adulto de 27, 28 anos e você está preso numa coisa infantil, é porque é legal, se desprenda um pouco. Ok, e Kari, qual que é a tua opinião a respeito de Kira Media? Assim, eu acho o Kira Media sensacional, os personagens eles são muito bons, as roupas elas são muito bonitas. Os robôs são muito bonitos. Cara, eu acho o primeiro robô do Kira Major maravilhoso. Principalmente na cena que tem dentro de noite, né? Porque ele fica todo brilhante. É muito bonito. Nossa, aquelas cenas de luta deles em cenário escuro. É um negócio muito bonito pra dar o destaque pro brilho das pedras. E assim, no final, não é nem que a temática são pedras preciosas. Tipo, É as pedras mágicas lá que são o catalisador dos machins, dos Zords. Mas é toda uma temática de escola, tem várias coisas envolvidas. Tipo, tem um que é ator, tem uma que é médica, outra é atleta, o outro é gamer, e o outro é um aluno de arte. E tem um outro que é um humano que foi lá pra outro planeta e voltou e não sei o que é, e o cara vivia lá nos anos 70, o cara é literalmente um cara da era Showa que volta, tem todo um choque cultural, tipo, então pra mim, ele abordou várias coisas de uma forma fenomenal, entrando não perdei que realmente, mas o que eu vi, realmente tem uma vibe bem pra cima, esse pessoal muito diferenciado nas profissões. Como é que você junta esse pessoal tão diferenciado pra fazer uma equipe coesa? Isso ela teve um sucesso bom. Até onde eu vi. Sim, inclusive o Takamichi, que é o Kira Mei Silver, ele é basicamente um arqueólogo, porque ele vai atrás das pedras, né, que estão perdidas, porque elas são os power-ups. E tem o irmão dele, que ficou na Terra, que envelheceu, que inclusive é o cantor do I have a pen, I have a weapon. Sim. Picotaram. Não, ele é o chefão do Cremejo, o Picotaro. É o que a gente chama de não é líder, é o... Mentor. O mentor, isso, o mentor do Super Sentai, ele é o mentor dos Kira Major, no caso. E em uma de umas visões lá que eles têm, imaginando, ele seria o Kira Mei Gold. Que inclusive é uma roupa que aparece assim por um frame, mas você acha maravilhosa. E você quer aquilo pra sua vida, mas você não vai ter isso pra sua vida. Vamos lá, gente. Faltam só três aqui e o restante da pauta só. Que é coisa rapidinha. Aí na sequência, em 2021, nós temos Kikai Sentai Zenkaija. Maravilhoso. Que é Esquadrão Mecanizado Zenkaija. Como temática, antigos Sentais, tecnologia mecânica e universos alternativos, de 49 episódios. Sim. É aí. 45 anos de Sentai. Sim. Inclusive, cara, esse daí, ele entrou um pouco na polêmica, porque um dos... Se eu não me engano, um dos rangers de Zenkaija é o Zord do ai, caramba. Zurendia? Do Zurendia. Isso, todos são Zords. Todos são, tirando o Kaito, que é o humano ali no meio, todos os Zords, a todos os outros, né, participantes da equipe, fazem menção a algum Zord de algum Sentai. Eu acho isso muito da hora, velho. Não, fora que Zenkaija chegou com dois pés na porta, porque é um humano, quatro máquinas, sendo a equipe, sabe? Então, na época, todo mundo, ah, porque não sei o quê, ah, porque roubou, ah, tra. Ah, poxa, mano, nada... desculpa, o Inspector já trouxe isso faz um tempão e ninguém reclamou. Não, pois é. Aí pra mim, assim, o auge pra mim é quando entra o Tio Kaiser. Uma puta de uma referência maravilhosa a Gokaiger. E, assim, cara, pra mim o Zenkard ele foi muito bem pensado. Ele não, como é que fala? Ele pode ficar lado a lado com o Gokaid. A minha opinião, o Gokaid tá superior, não tem como, mas Zenkard ele entregou muito bem o que ele tinha pra entregar dentro do que ele tava ali. E ele trouxe a coisa do mundo paralelo, tanto que isso puxa pra Dawn Brothers, porque um personagem de Zenkard tá em Dawn Brothers. Vai. Antes do Zenkard sair, o pessoal tava muito reclamando, ah, é robô, não vai ter simpatia, né, com os personagens. Não, mas conseguiram, dentro de um traje de robô, de máscara, fazer você ter simpatia pelos personagens, pelo Juran, pelo Gaon e tal. Ah, não vai ter graça porque os caras vestidos de robô, vai ser uma luta sem graça, parada. Não, os caras deram um show usando um negócio de fibra de vidro, né? Aquele negócio de fibra de vidro, quadrado, não sei o quê. Os caras pulam, vai pra um lado, vai pro outro, dá espada, dá soco. Conseguiram, aí. Reclamaram tanto antes de ver a série, o povo gosta de reclamar de coisas antes de ver. Quando a série rolou, pô, sensacional. Os caras lutando, dando pirueta, você gostou de cada um deles, da personalidade. Não, foi maravilhoso. O Zenkard entregou tudo e ainda entregou a passagem para Dawn Brothers. Muito bom também. Falando, aproveitando o gancho, né? Pode falar aí, cara, antes que eu faça o gancho. O negócio aí dos robôs, né? Não é novidade, né? Porque em GoBusters, por exemplo, a gente tinha robôs lá que ajudavam, né? E era mais ou menos assim, né? Essa ideia. E, tipo, eles eram até bem precisos, assim. Quem já tá acostumado com Tokusatsu em geral, consegue perceber assim, a expressão dos personagens que, por mais que não aparente expressão, você consegue notar, sabe? Sim, é onde entra o Kabuki, a expressão corporal, você entende. Até quando os próprios personagens estão transformados nos Rangers, dá pra você sentir a expressão por conta da linguagem corporal, o que é muito bom. Isso aí. Aproveitando o gancho, né? Avatar o Sentai Dawn Brothers. Que eu fiz uma meio que uma adaptação na tradução que tinham feito, que é Esquadrão do Garoto Empolgado, Dawn Brothers. Tem empolgação grande ali. Que afinal é um festival. É, que é do ano passado. E que tem como temática a lenda de Momotaro. Eu acho que é o primeiro Sentai que utiliza lendas como tema. Isso. Sim. Claro que a gente tem, Flashman que utilizou como base mitologia. E Changeman que utilizou como animais míticos. Mas como lenda mesmo, lenda japonesa mesmo, Dawn Brothers trouxe isso de maneira muito bom. De muito boa, né? E tem as transformações de Sentais antigas, 50 episódios. Sim, e Zenkard, ó. E Dawn Brothers, ele teve duas coisas muito inéditas também, que foi o Kiji Brother e o Ino Brother em CGI, quando transformados. Nisso a galera, né? Ai, meu Deus do céu! Não, mas daquilo, o Kiji Brother é um anti-herói maravilhoso. Primeiro rosa homem. Cara, assim, eu gosto muito da coisa da roupagem, né? Dos personagens de Sentai quando não estão transformados, que eles têm peças de roupa na cor que eles são, né? E o Kiji Brother, ele sempre tá ou com uma camisa rosa ou com uma gravata rosa, porque ele é um assalariado, né? E cara, o Kijino, ele é um anti-herói. Ele é muito fodido da cabeça. Cara, ele me encantou desde o começo, porque eu gosto de personagem Biru Teteia, de certa forma também. Eu gosto, um personagem que eu gosto bastante de Kamen Rider é o Masato Kusaka, que inclusive o ator do Kusaka está em Dawn Brothers também, ele aparece lá pro final. E tipo, eu gosto do Kijino. Eu não passo pano pra ele fez uma cagada muito cagada, mas eu gosto muito do conceito do personagem dele. Assim como também eu gosto muito do conceito do Taro, porque ele é que nem o Lucky. O Lucky tem uma sorte inconcebível na vida dele. Tudo pra ele dá sorte. E o Taro, ele é bom em tudo. Ele é bom em tudo e sabem levar isso na série de uma forma que ele também, ele tem o incômodo quanto a isso, mas ele vai lidando com isso para poder também ajudar as pessoas. Menos quando ele se torna o Dom Momotar, que aí ele descarrilha totalmente da loucura dele. Vamos lá, Ikari, manda aí a sua opinião. É, quando ele vira o Dom Momotar, ele fica bom em maltratar os outros, né? Chuta a Unicista, maltrata a escola. Não, agora uma das coisas, assim, um ponto de atenção que eu tenho pra Dom Brothers seria o Dom Murasame. Mamãe! Atila, sua opinião a respeito de Dom Brothers? Então, Dom Brothers sai bem da casinha, trouxeram Toshiki Noe, que é o roteirista de Jetman, né? Que ele também já deu uma outra roupagem pra sentar, colocando clima de novela pesado. Agora ele bota aqui, os personagens são extremamente importantes. Vai ter luta, vai ter robô, vai. Agora, o foco mesmo do personagem, cada um com, né, seus problemas, um maluco, um fugindo da polícia, não sei o quê. E trabalha isso muito bem e consegue fazer também a parte de sentar, de homenagear, né? Aquelas homenagenzinhas, tem a luta. Então, o Brothers também foi bem sucedido nesse quesito. Sim, cara, eu gosto muito do Toshiki Inoue. Ele tem os pecados dele na vida dele, como... O final de faz. Exatamente. Mas é que o Inoue, ele é muito novelista, ele é muito dorama, ele gosta de botar aquela coisa. Eu acho que ele vê muita novela mexicana, porque ele adora colocar... e faz é muito isso, faz é muito dorama também. Só que diferente de Dom Brothers, no qual eu acho que deram muita carta branca pra ele fazer e fechar, faz ele conseguiu fazer muito do que ele queria, só que chegou no final, tipo, cara, a gente não vai poder te dar mais 10 episódios, você vai ter que se virar. Vai ter Fecha esse negócio aí, irmão. Vai fechar do jeito que dá, vai ter o filme como sempre tem que ter, você se vira. E faz virou aquilo. E faz é um dos meus favoritos. É um, assim, tá no meu top 3 Riders favoritos. E Dom Brothers entrou no meu top 3 Sentais favoritos. Exatamente por não ser somente uma coisa infantil como tem que ser, mas também ter aquela roupagem do drama e tudo, pra poder mostrar, pra poder entender, pra criança também saber que nem tudo tem que ser daquele jeito. Cara, o trio, né, o trio que começa como vilão, que é o Sonoe, a Sonani e o Sonosa, são maravilhosos também, que são seres que eles sabem tudo do que tem que saber, mas eles querem ter mais coisas para aprender e eles aprendem até o final. Tem toda uma progressão de personagem, tem toda uma interação com os outros, com a equipe principal, e no final todo mundo se junta. Cara, para mim, Dom Brothers é lindo. Não tenho o que falar. Até o momento, até King Yodia, a era Reiwa tá maravilhosa para Sentai. É, e vamos aproveitar esse gancho para trazer o último Sentai que foi lançado este ano. Ô, Atlas, quantos episódios tem King Yodia? 8, até agora tinha 8 episódios. 8 episódios, né? Então vamos lá, propriamente. Osama Sentai King Yodia, Esquadrão Majestoso King Yodia, que tem como temática Reis Insetos. Finalmente o Sentai de Insetos, depois de 47 anos, todo mundo pedindo. Né? Depois de tantos anos. Cara, e tá muito bom. A coisa de reinos, a coisa assim. Cara, eu já. Eu adoro a Rita. A Rita é maravilhosa. Ela é uma personagem que me conquistou, o jeito dela. E até o momento eu também tô gostando muito da Kamakiri. Que é a Himeno. Beleza. Agora, algumas curiosidades. Eu consegui achar, pelo menos, 3 obras que tem Super Sentai no anime. Afinal de contas, anime Sphere, não é mesmo? temos o Gatchaman, Kagako Ninja Tai Gatchaman, que é uma série bastante antiga, 1900 e lá vai pedrada, que tem uma equipe, eles trabalham nos moldes de Super Sentai, e ele foi transmitido aqui no Brasil. Isso. Meio conhecido como G-Force. Team GeForce. E é bem interessante a maneira com qual eles tratam. Inclusive, se a gente pegar pela época, Gatchaman, ele vem antes do primeiro Super Sentai. Porque é um anime de 1972. Uhum. E já deve trouxe toda essa aí temática. Okay, e aí a gente... E aí a gente tem dois animes, aliás, um anime que se atualizou na sequência, que é o nosso querido Hyakuju ou Golion, ou Voltron. Sim, Voltron. Toda estética, todo o funcionamento ali também na equipe do Sentai. Sim, Voltron. E tem toda a questão de... eu não assisti o original, que é de 1981, mas eu assisti o que veio na sequência, que é o Voltron Legendary Defender, que foi a atualização de Voltron que foi feita pela Netflix. Muito boa, muito boa. Inclusive, é uma série ali de 2016 que é muito boa. E também tem o Koyo Asekai Safe Kuro Otode, Love After World Domination. Que também é baseado em Sentai. E aí eu queria ver se vocês conseguiam imaginar tal cenário. O Red do Super Sentai, uhum, se apaixonar por uma das maiores comandantes dos vilões, velho. Cara, e a galera elogiou muito, muito esse Sentai. Muito. Mano, é muito da hora, velho. Cara, eu tava assistindo. Cara, e tem muito mangá também com essa temática. Tem um que eu estou editando, ele tá parado por enquanto. Deixa eu só ver o nome dele certinho, que é um puta do nome, que eu nunca vi coisa pra ter nome grande nessa vida. Se é nome grande, com certeza vem de Light Novel. Não, pior... O pior que o mãe fala, não é light novel ele. Peraí. Então, ele não é um mangá que veio adaptado de uma light novel? Tem muita coisa disso. Não. É literalmente meio que parodia nessa parte. Ele chama The Hedgehanger Becomes an Adventure in Another World. Putz, grila. Nossa, perdi no ouro. O herói então, se me... na tela de vida, já aconteceu em Sentai. Em Karanger, por exemplo, aconteceu. Em Karanger já aconteceu. No caso, o Red não, né? Mas há uma vilã dessa série, ela se apaixona pelo Red. E tipo assim, ela quer casar com ele. Só que tipo, ele não gosta muito dela. Mas aí, conforme vai passando o tempo, ele começa a ver ela com outros olhos, né? E acaba que eles meio que fazem um casalzinho, né? E é muito fofo esse episódio, né? Eu acho que é um episódio só que isso acontece. Mas é e muito legal. Se eu não legal. Me engano... Oi, cara, se eu não me engano, isso daí foi passado de boa pra quando eles sabanizaram essa série, não foi? Aí eu já não sei dizer, eu não lembro o que acontece em Turbo também. Mas em Jetman, por exemplo, foi um negócio parecido. Só que a diferença é que, tipo, o Red, né? Ele tinha uma namorada que virou vilã. Na série corre atrás dela, né? Pra trazer ela de volta pro bem. Só que, né, ele é muito judiado, coitado. Enfim. Agora nós vamos trazer algo que a gente explicou um pouquinho mais lá pro começo do episódio. Que foi quando surgiu. E depois a Hasbro assumiu a Saban. O Ren Saban tava lá numa viagemzinha de negócio nos anos 80, ele com os negócios dele lá que ninguém sabia o que era. Ele foi lá nos anos 80, assistiu o Bioman, ficou doido da vida. E a partir de ele fez uma adaptação que não fez muito sucesso nos Estados Unidos. E aí... em parceria com Chuck Levy, que é acreditado todo santo episódio de todo santo Power Ranger, ele teve a adaptação, começando por Mighty Morphin Power Rangers, começando pelas roupas de Zio Ranger. como a gente já falou. E, assim, são já quase 20 séries de Power Rangers que não perde público. Inclusive, abraço pro pessoal lá do... Ai, caramba. Do centro de comando. Ai, como é que é o nome do canal, cara? Desculpa. Mega Power? Abraço pro pessoal do Mega Power. Porque, assim, a Ana já veio fazer episódio com a gente de cosplay. Vendo outra, eu dou uma conversada lá com a Ana, que é show de bola, mano. Um abraço pro pessoal do Mega Power. Não, o pessoal do Mega Power é maravilhoso, lá é bom demais. Eles podem falar, inclusive, muito melhor do que a gente a respeito de Power Ranger. Sim. Com certeza. Bom, voltando aqui pra pauta e pro encerramento em si, ficou bem claro que o Jota é manchetossauro. Ele gosta muito de Changeman e Flashman. E, assim, Changeman e Flashman são da hora, né, mano? Mas, assim, a minha série preferida deu pra perceber que é Kill Ranger. Sim. Oi. Atlas, passa pra gente qual que é o teu Sentai favorito. Olha, tem ali uma galerinha boa. Gokaiger é acima de tudo. Ele não tem como você botar em primeiro, segundo, terceiro, porque ele faz homenagem a isso. Ele é o melhor Sentai de homenagem, o melhor Tokusatsu de homenagem. Então ele tá acima dos outros. Uh-huh. Aí, Deca Shinkenger. E eu vou botar Kamen Pai e Changeman, que é, né, é da infância. Mas Deca Ranger com certeza é o mais querido de todos. Mas Shinkenger e Deca e Changeman estão ali no coração juntos. Agora o melhor é Deca. Deca faz tudo assim de uma maneira muito boa e tem um elenco perfeito, maravilhoso. Galera que sabe interagir. Beleza. Ikari? Bom, pra mim é meio difícil decidir entre tantas séries muito boas, né? Mas eu fico com três, pode dizer assim. Gokaiser tem que estar, não tem como não estar. Eu posso dizer que Gokaiser já se tornou um concurso pra muita gente, né? Isso, um concurso, é a palavra certa pra ele. Aí, Shinkenger, que é outra série que eu acho incrível e os personagens eu gosto muito. Chiaki é o meu personagem favorito, o Shinken Green. E Jetman, que é outra série que, pô, dispensa comentários, né? Tipo, Black Condor, Gai Yuki, é o cara mais badass de todo o Sentai. Da hora. Sara, acho que a gente já sabe o que é a Major, né? É isso. Tirando Kira Major, qual é o outro Sentai que você gostou pra caramba quando assistiu? Cara, Deca Ranger. Eu gostei bastante. Gokaiger. Meu top 3. Não, Gokaiger é o concurso, velho. Todo mundo gosta. Tá, então pera. Seria Kira Major, Deca Ranger, Tokyuja. Ah, eu adoro Tokyuja também. Cara, e assim, por mais que eu diga que eu gosto pra caralho de Kyuranger, eu comecei a assistir o Goranger, o primeiro, cara. Oh. E, mano, e não é que é gostosinho de assistir, velho? Sim, sim. Você vê ali de onde vem tudo. Não, você começa a assistir, peraí. Check, check, check, check, check. Opa, as bases aqui, ó. Uh-huh. É um caralho. Tá tudo lá. Tá tudo lá, velho. De resto, agradeço a todo mundo que escutou 2 horas e meia de bruto. Hoje a gente foi longe. Pra caramba, mano. Por isso que eu falei, Super Sentai é uma pauta muito extensa. Por isso que eu quis fazer uma passagenzinha rápida por todas as séries, porque quando a gente for fazer um episódio de cada uma das séries, e sim, a gente tem pauta pra caralho. Vamos ver. Aí a gente coloca um negócio, vamos dizer, mais detalhado, né? Primeiro de tudo, agradecer ao Ikari Senpai aí, que veio gravar com a gente de maneira, tipo, no susto. Porque nem o podcast ele conhecia. O Atlas só virou pra ele e falou assim: vamos gravar. E ele disse: bora. Só fez Roger. Agora, agora, pra gente poder terminar aqui com a, já com as considerações finais, Ikari, por gentileza, traz o seu jabá das coisas que você faz aí na internet. Bom, eu assim, não sou grande destaque na internet nem nada ainda, mas eu sou cosplayer, né, aqui em João Pessoa. E eu gosto muito de Tokusatsu. É, eu já disse específico no meu perfil, que é @ikarisenpai. E eu sou um grande fã de Tokusatsu. Inclusive, meu primeiro cosplay de Tokusatsu foi o Mega Red de Mega Ren. E pretendo fazer outras, né? Mas, por enquanto, é isso. E o Atila que me trouxe aqui, né? Eu agradeço o convite do Atila. Agradeço também a você, Jorge, por ter deixado eu participar aqui. Vai ser muito da hora. E, tipo, curti demais. Então, se tiver outro papo desse tipo, pode chamar que eu tô aí. Tô junto. Tranquilo. Beleza, então. Atlas, obrigado por ter acertado o meu convite e eu ter enchido o seu saco até as horas por uma semana inteira. Eu que agradeço então, aí por participar. Traz aí todos os seus jabás aí. O pessoal da live tá vendo, é Nippon Super, é Animax, é Tokudrama. É carinha ocupado. É, foi muita coisa, mas coisa que a gente não tá sempre fazendo. Tem o grupo Nippon Super, que é um grupo de fãs de Tokusatsu aqui da Paraíba, que sou eu, de Campina Grande, meus amigos Clanderson e Newton de João Pessoa. O Ikari, acho que eu vou fazer ele ser o nosso quarto integrante. Oh, olha aí. Fazer uma barranger legal aqui. Então, quase toda quinta, 20 horas, ou no YouTube, na Twitch, a gente tá fazendo live lá, conversando sobre Tokusatsu e mundo pop em geral. Na revista Animax, que agora ela é uma revista digital, eu sou o revisor das matérias de Tokusatsu. Inclusive, hoje eu estava revisando a matéria sobre Gold 5, de 82, né, que vai sair na próxima edição. Então, tem matéria de Tokusatsu na Animax, eu reviso lá para deixar um português certinho, pontuação, etc. e tudo mais. Uhum. E no fansub Tokudrama, eu ajudo também lá a revisar as legendas para deixar tudo bem certinho, pontuação, letra maiúscula, etc. E que vamos fechar o fansub, mas não vai sumir os episódios. A gente vai fechar porque a gente não tem muito mais tempo para trabalhar nas coisas. Nosso último projeto será Gingaman vs Mega Ranger, esse crossover bem legal. A gente solta e o fansub não vai fazer mais nada. Mas tem muita coisa ainda lá no nosso arquivo. Da Ranger, Jetman, Liveman, Dynaman, que foi o que eu mais ajudei, Kamen Rider Ryu. Então tá tudo lá para baixar, tudo de graça, porque é de fã para fã. Realmente é fansub de fã para fã. Aí sim. Bom, Sara, você que chegou de supetão, porque eu peguei você pelo pé e arrastei pra gravação. Não, o susto que eu tomei. Inclusive, eu peço desculpas pelo sumiço em geral. O tal do virar supervisor não é fácil. Minha vida, eu não tenho horário fixo. Mas o que dá pra me chamar e eu estiver livre na hora, ou pra combinar, eu dou meu jeito pra participar. Inclusive, sinto falta, por isso que eu fiz todo o esforço possível pra entrar agora pra participar. É isso aí. E aí aproveita, faz aquele seu jabá maroto de sempre, né? Porque, Atlas, se você acha que você é o culpado, aprenda um pouquinho. É o Decamarcha, vai Decamarcha, manda. Então, gente, pra quem quer conhecer mais do meu trabalho, eu tenho a Kurumada Legends, que traz, né, os mangás de Masami Kurumada, inclusive Saint Seiya e afins, e mangakas associados a ele, a Masami Kurumada e Saint Seiya, pra tradução PDBR. Atualmente estou fazendo Heroes of Poseidon, e também lancei o primeiro volume de Saint Seiya Time Odyssey, que é do autor francês Jérôme Elkier. É, pela Neox Scanlator também lanço as obras de Masami Kurumada e demais obras. Aí meu leque já aumenta mais um pouco. Eu saio do mundinho Masami Kurumada e já parto para outras coisas. Que aí eu também lanço mangás de Kamen Rider, para quem quiser fazer a leitura. Jojo, atualmente também estou fazendo DRCL Midnight Children. É, I Favor the Blindness, que inclusive vai ser lançada pela New Pop agora, tanto o mangá como já está sendo lançada a novel. E também ajudo muito autores nacionais com a divulgação de suas obras autorais, referentes a isso, referentes às suas obras em si. Trabalho com vendas e importação. é isso no meu Facebook particular. Quem quiser produtos de Tokusatsu, figures, seja de Cavaleiros do Zodíaco ou SH Figuarts de outras obras, estamos aí para fazer orçamentos. Principalmente produto de Kamen Rider. Exatamente, principalmente produto de Kamen Rider. E para quem quiser meu Twitter, eu também estou lá no Twitter, mas lá eu me dedico ao fato de ficar sendo fã do cantor que eu sou fã, que é o Kamijo, mas costumo falar de outras coisas lá também. É isso aí. Bastante coisa mesmo. Sem contar que ela fez, também participou do JojoCast, que tá em ato, imagino. Sim, nós estamos em hiatos, mas quem quiser ouvir o JojoCast, ele está no Spotify, todos os programas. Também, eu estou sumida, mas eu faço também parte do Paranerdia, do Nerdmaster. E tem os podcasts que eu fiz aqui também no Animesphere. Isso aí. Acontece o seguinte, gente. Primeiro de tudo, o Paranerdia é um parceiro nosso. O Nerdmaster é membro aqui do Animesphere. Só que, infelizmente, o site dele foi invadido por hackers. E no momento, por fraqueza do servidor, o Nerdmaster está trocando de hospedagem. Então, em breve, o Portal Paranerdia vai estar de volta com todos os seus episódios, já devidamente feito backup. Uhum. Então, inclusive, do Jota, né, que esteve aqui com a gente, ele tem no Portal Paranerdia o podcast Água de Moringa, que é o podcast voltado para a cultura nordestina e que agora ele vai abrir um pouquinho mais o leque para filmes brasileiros e tudo mais. É um barato. Inclusive, quem edita sou eu. Bom, agora para os meus jabás, além do Animesphere, que eu que sou o cabeça que edito, que decido essas porra toda, eu sou Fire Falcons Editions. Basicamente, eu edito podcasts. Se vocês quiserem um podcast editado, eu cobro. E também eu escrevo contos lá no blog do Mindstorm Productions. Inclusive, hoje eles tiveram um Mindset lá no canal deles, que deve ter sido muito bom. Infelizmente, eu perdi, mas porque eu estava aqui com vocês. Olha que beleza. E também tô aproveitando fazer um curso aí para poder tornar a minha escrita um pouco mais atrativa para as editoras de livros, que eu pretendo em breve lançar o meu próprio livro. Olha que beleza. Olha que lindo. De resto, agradeço a todos vocês que tiveram a pachorra, a paciência de ouvirem até aqui. Fiquem com o nosso jabá de final de episódio e até! Beijão. Valeu. E agradeço a todo mundo que assistiu a live aqui também. Um abraço. Obrigado por ter ouvido até aqui. Se você curte o Animesphere, há várias formas de ajudar o podcast a dar saltos mais altos, como, por exemplo, comprar as nossas lindas canecas temáticas. Sempre tem uma perfeita para acompanhar o que você quiser beber. E ainda mais, se você quiser ajudar com mais frequência, venha se tornar padrinho. Com contribuições a partir de R$1, você já consegue. E todo apoio é importante. Todos os links estão nos posts dos episódios. Não pode ajudar financeiramente? Não tem problema.